Por isso eu não fico sem Coristina D na minha casa. Com suas três camadas, Coristina tira dor, desentope e revigora. Então se você é como eu e não pode parar, dê uma Coristina na sua gripe. Coristina D, cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Se você estava esperando a melhor hora para trocar de carro, não perca as 96 horas Chevrolet. São ofertas e condições tão especiais que só vão durar até domingo. Onix, o carro mais vendido do país por apenas R$ 36.990. Com taxa zero em 30 vezes. Prisma 1.4 com câmbio automático. Chevrolet MyLink e controles do volante com desconto de R$ 7.000. E taxa zero, 96. 6 horas Chevrolet. Termina neste domingo. Corra. Consulte condições. Todos juntos fazem trânsito. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Marco. Smoke Filled Room. Apenas os grandes hits. 99 Souls featuring Destiny's Child. The Girl Is Mine. Is Mine. Aqui. Nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Chega 5h30 na bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou lá no 37. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Ih, pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa, bambu. Ai, pra lá seus gambá. Só com o juiz vai ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5h30, não bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Tá no ar Estádio 97 aqui. Oferecimento da Acer. Construindo com valor. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. O estádio também tem oferecimento do Extra. Fim de semana sem crise extra. Muita oferta e desconto para você. Engove, vai para curtição? Bom engove para você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Tá no ar, Estádio 97, sejam bem-vindos. Ah, opa. É, né? Começou e a coisa não tá fácil não, hein? Fazer não, o quê? Não tá fácil, principalmente pra quem pega brigadeiro. Não, eu quero falar 30 segundos só, nossa, juro por Deus. Nossa, velho do olha, céu. Olha, eu não sei de quem foi a mente brilhante. De quem? Que destruiu, acabou com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Olha, é uma vergonha o que foi feito com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. São Paulo, quem precisa pegar a Avenida Brigadeiro? Ela não anda mais. Ele transformou em duas mãos, tem uma faixa de ônibus. Você não pode, pra quem sobe, você não pode mais virar à esquerda. Se você olha a Brigadeiro aqui, dele lá de cima, até lá no Itaim Bibi, tá parada, não anda. É uma vergonha, rapaz, o que esses caras estão fazendo? Os caras estão acabando com o país, os caras estão acabando com a cidade de São Paulo. Porra, cara, vai sobrar o quê? Isso aqui virou guerra. É um caos, é um caos. Aqui já foi. É um caos. Será que é possível que não tem engenheiros de trânsito? Não tem, não tem. Não é possível. A única coisa que funciona nessa cidade é você não pode mais. Pra você acessar a única coisa que funciona nessa cidade. Dá a volta lá no quarto, lá embaixo, voltar e atravessar Paulista. A única coisa que funciona nessa cidade é a indústria da multa. Mas foi sempre e agora os caras estão na marginal. Nenhuma mente, cuidado, nenhuma mente em sã consciência. Os caras estão na marginal, poderia, a paisana. Ô Domênico, nenhuma mente em sã consciência poderia fazer com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio que foi feito. Não, mas eu vou falar. É disso, é surreal. Eu segui o Camilinho Cristóforo no Facebook, porque ele fala de tudo isso daí. É, ele fala mesmo. Você pegou a Brigadeiro? É. Você pegou a Brigadeiro, Zé? O pior não é isso. Você já viu a Brigadeiro? Acabaram com a Brigadeiro. Acabaram com a Brigadeiro. Zé, o pior é isso. Na Marginal, os caras ficam paisando nos carros com um radar dentro, andando a 50. Se você passar acima do... Ah, aqui não tem radar, eu vou um pouquinho mais. O cara te pega, velho. Já pegou. Quem denuncia, já era. É. Olha, coitado de quem precisa. De coitado das pessoas que precisam era, se, a maioria da população que precisa se locomover em São Paulo. Faz gente, igual eu, anda gente, com moto sem olha, placa. Se você tivesse falado. Se você tivesse falado pra alguém. Se você chegasse pra alguém e falasse assim, olha. Tá lá, trouxa. Se você chegar pra alguém e falar assim, olha, você tem a missão de destruir a Brigadeiro Luiz Antônio. Destruir São Paulo. Não, a Brigadeiro em especial. Fala assim, olha, você tem o teu objetivo é destruir. Quem não ia conseguir? O não, cara conseguiu. Olha, parabéns. A salva de palmas aí. Salva de palmas, parabéns. Salva de parabéns. Palmas. É revoltante. Você viu o que ele fez ali na 9 de julho? Não deixa mais passar por cima do viador, você tem que passar por baixo, aí entope tudo também ali. 13 de você março, saindo tem daqui, que ir pra rua mesmo. Ó, sentido. É, bairro centro. Você vai na 9 de julho. Atravessou o túnel aqui. Atravessou o túnel. Sim. Aí não tem aquele viaduto ali embaixo. Na 14 eu bis. Você não pode passar por ele. Depois só passa da... ônibus lá em cima. Depois não. Da... Não, agora parou, não pode. Passa por, ba... por baixo. Ligue por baixo, dá a volta no mundo isso. Pra voltar pro 9 de julho. De é, cara, é isso aí. Ah, mas é... Quem anda em São Paulo sabe o que tá acontecendo. É legal, né? É legal. É, mas é. O pior de tudo, boa noite a todos, alguém? Ô, Bolsonaro. É, tudo bem com você? Porra. Enorme prazer. O pior de tudo é o quê? Uma vez por ano, eles têm que parar a Paulista pra quê? Hein? Ah, é. Fazer aquilo lá, né? As mariposas passadas, ok? É. Então assim, eu sou contra isso. Por isso que eu fui a favor de fechar todos os dias. Né? Já que é pra fazer isso uma vez por ano, já faz todos os fecha dias. Fecha tudo. Todos os domingos, né? Estão fechando a Paulista aí, tá ok? Me dou conta da falta de Mota. Não. Você não sinta falta. É? Porque o Mota não fará falta aqui no estúdio. O Mota, nesse momento, está locupletando o desejo das pessoas na Avenida Joaquina Ramalho. Sabe do que se trata? Zona Norte. Pedágio sem parar, estádio 97, acontecendo no posto Shell Vila Rica, da Avenida Joaquina Ramalho, número 886. O Mota tá lá. Ele vai entrar no ar ao vivo com a gente, você vai participar também, e você concorre a bonés e camisetas da Energia 97. E conhece como que funciona o Sem Parar? De repente, converse com a galera do Sem Parar e veja como que faz para instalar o Sem Parar no seu carro, tá bom? Muito então bem. Passe agora no posto Shell Vila Rica, Avenida Joaquina Ramalho, 886, na Vila Guilherme. Passa lá, fala com o Mota. É o pedágio estádio 97, Sem Parar, seu Bento. Vamos aí, seu Bento. Vamos fazer manchetes ágeis? Hã? Vamos? Ai. Hoje o Mota não tá, vai rápido. Ah, fala de nós. Fala do Verdão. Hein, vovó? Tudo certo, hein? Ai, que alegria. Que goleada, hein? É, foi que era. O primeiro tempo foi doído. Mas o segundo tempo a coisa desandou. O Gabriel Jesus, Alexandre, comandaram ali o ataque do Parmeira. E agora, Marcelo Oliveira, que não vai mais fazer revezamento. Vai ser esse time aí mesmo. Ó, finalmente. Achou o time? Não sei se é esse o time. Mas não vai ficar com aquela história de... Olha, mudando. Por hora é esse time, por né? Por hora é esse time. Próximo encontro. Ferroviária, jogo difícil. Ah, e no Allianz. Allianz Park. Certo? Olha, ô, seu Bento, assistindo o jogo ontem, me deu um... No começo do jogo eu falei, putz, velho, vai perder de novo. Vai. Tá feio. Ah, no comecinho tá ruim. Começou bem, no comecinho. Não, começou mesmo. Muito ruim. Não. Começou bem, ele perdeu 5 minutos. Isso. 5 minutos, beleza. Comecinho depois, velho, desandou a coisa e o 15 não fez gol porque o 15 é ruim. Tanto que tá na zona de rebaixamento. É ruim. Vai lutar pra tentar ficar na primeira divisão. E nesse ano cai 6. Né? Nhoquim, coitado. Agora, aí o Palmeiras achou um gol lá e tal, fez o gol. Né, de cabeça, aquela jogada já tradicional, escanteio cobrado, Vitor Hugo, que é um monstro, ele sobe muito alto, cabeceou no canto do goleiro, gol. Terminou o primeiro tempo, virou o segundo tempo, RG. Aí o Palmeiras parece que tava mais... Sabe quando aquele gol fala assim, pô, acalma o ânimo dos caras, fala assim, tira um peso das costas dos caras? O Palmeiras veio pra cima já, nem 5 minutos fez o segundo gol. Aí tirou um pouco do pé, né? Aí o 15 veio e fez um gol. Numa sorte dos caras, porque... É, deu azar também. É, porque foi prensar com o cara chutou, prensou no pé do cara, cobriu o prazo. Filho do Bebeto, né? Exatamente. É. E aí o Palmeiras tomou um pequeno sufoquinho lá do 15. Ah, do rival? Poderia ter empatado, é. Tá bom. Mas aí o Palmeiras, numa bobagem da zaga dos caras, o Alexandre surgiu pra ele lá a bola limpinha na grande área, no pé da grande área, ele meteu um canudo no canto do goleiro, 3-1, a coisa ficou fácil. E aí alguns erros de juiz, né? Teve alguns disseram que foi pênalti, outros têm dúvida. A maioria disse que daria aquele pênalti. Ah, eu não acho que não, viu? Porque o primeiro lance dele foi tirar a bola. Aí a bola resvala, que volta. Ele chutou, bateu no cara e voltou. Parece, né, aquele jogo de paintball. É, de paintball, né? Como é que chama? Mas é... Que a bolinha batia. Então, mas aí muita gente poderia ter dado aquele pênalti em favor do 15. Teve alguns lances, teve um pênalti do lado do Palmeiras, claro. Teve um pênalti... O Lucas era pra ser expulso. Então, mas aí que tal? Sabe por que o Lucas não foi expulso? O primeiro não foi justo. Muita gente. A avó é muito justa no que ela fala. Não, sim, mas eu também estou. Eu sou muito mais. Eu sou muito mais justo. Porque aqui, ó. Ah. O Lucas não foi expulso porque o juiz viu que fez uma bobagem desgraçada quando deu um amarelo num arremesso lateral. Eu concordo. Arremesso lateral. Mas um erro não pode. Aí ele deu um amarelo lá na sequência. Olha, a avó deu um banho. Não, não é isso. Né? Na sequência, o Lucas merecia o cartão amarelo. Para de arrumar a confusão. E aí ele falou assim: bom, aquela hora não merecia, eu dei, então não vou dar agora. Sabe aquela compensação que todo árbitro faz? É verdade. Então, viu? Assim, o Lucas deveria ter tomado o cartão amarelo naquele lance, não no eu derrubei lateral, a canjica, né, aquela hora, viu? É. Bom, mas erros de juiz, eu vou dizer uma coisa pra você. O que tá acontecendo? Teve um pênalti pro 15, que foi esse do lance do Vitor Hugo, né? Que ele chutou, a bola bateu, voltou na mão dele. Do Roger Carvalho. E teve um pênalti pro Palmeiras claríssimo, né? E o juiz também não deu. Foi. E teve um outro lance também, mas aí no finalzinho do jogo tava 4-1 o jogo. Impedimento? Não, é. Aquele impedimento que o Dudu, o Bandeira levantou. Mas aí depois, quando acabou o jogo, que foi lá pro troca de passes lá do Sport TV que eu tava assistindo, eles mostraram a linha, ele tava atrás da linha da bola. O lance era legal e o Palmeiras tinha feito o quinto gol. E ele não deu. E assim 5-1. Enfim. Algumas coisas que são legais de ser levado em conta com relação ao jogo de ontem. Muita gente pode falar: ah, mas foi o 15. Agora, é o que tem pra agora, né? Quando o Palmeiras não consegue. Quando perde pra Linense, nego fica reclamando. Quanto convém? Aí ontem era o Linense. Assim, eu acho que o Palmeiras deveria ter vencido o Linense, tem que ganhar do 15, tem que ganhar desses times. Tá, ferroviariana. E tem que ganhar bem, né? É, tem que ganhar, entendeu? Agora, o que pode se dizer é o seguinte: o Alexandro, ele não pode sair do time pra entrada do Barrios. Porque ele está muito melhor que o Barrios. O Barrios hoje é um cara que precisa voltar no seu ritmo. O Alexandro hoje vem ajudando o time, é um cara bom de elenco. É um cara que não pode sair do time. Outra coisa, o Thiago, o volante do Flamengo, joga muito, viu? Jogou demais. Ele vem jogando boas partidas. E ontem foi um monstro, cara. Um monstro. Ele é jogador de Libertadores, viu? Ele rouba bolas. É um cara que é roubador de bolas, sem fazer falta. É um cara que é imprescindível também hoje. Achamos mais um volante. Ele já estava no ano passado, não pôde jogar a Copa do Brasil, porque ele tinha jogado pelo América, né? Do América. É, América. E aí o Palmeiras não pôde escalar. De Minas, lá do Sul. Bom, outro jogador, Gabriel, ele não pode sair do time. É um menino novo, que quando resolve jogar, velho, ele é um inferno. Ele fez um golaço ontem. Gol de quem conhece a coisa. E não foi só o lance que ele tocou pro Dodô, numa entrada da área. Que foi o gol que deveria ser. Não, o Dodô chutou no meio do gol. Ele cortou dois. Sim, que ele cortou dois e tocou pra trás e o Dodô chutou de chapa também. Assim, é um cara que... E outra coisa, não é só isso não, hein. O Gabriel teve um lance que o Egídio subiu, ele foi lá e cobriu o Egídio, ele correu e cobriu e ajudou a defesa. Jogou pra lateral, tudo, e o Palmeiras se safou daquele lance. Então são jogadores que não podem, no meu ponto de vista, saírem do time. O Roger, cara, o Roger acertou a zaga, o Roger Carvalho, tem que ficar... Carvalho, velho, olha a boca. É mandar um cara... Eu errei o nome Roger dele. Roger Carvalho. Ao lado de Vitor Hugo, vem fazendo um bom papel. A única coisa que ainda parece que não deu é o Egídio na lateral esquerda. Ai, que triste, aí, viu? Aí não vai não, velho. E tá feia a coisa, hein? Hein, seu Bento? Que vai voltar o Zé Roberto. Tá feia e o Zé Roberto... Só que tem um detalhe, né? O Zé Roberto, ele vai muito bem. Pelo amor de Deus. Você vai muito bem, Zé. Você tem um passe preciso, você é um cara experiente. Obrigado. Porém, quando você sobe, não consegue descer. E isso é normal. É um cara de 41 anos de idade. Não é mais um moleque pra ficar na lateral. Então, assim... Tem que cobrir aquele lado lá. Um volante tem que ficar sempre na rebarba. Tem que ter três volantes. Esse sistema que ele adotou, Marcelo, que, porra, felizmente, hein? Porra, até que enfim o cara mudou o esquema dele, o time jogou bola. É o que a gente vinha falando aqui. Por que não muda o esquema? Esse 4-2-3-1. 4-4-2-3. Meu telefone? É muito número. Toda hora não adianta. É muito número. Sabe, 4-2-3-1, né? não estava funcionando. Mas, ô Domênico, hoje ele colocou três volantes. Mas ele já usou essa escalação na Libertadores. Que ele utilizou em algumas partidas do Palmeiras. Por exemplo, o Thiago Santos, Jean e Robinho. Aí você tem lá Dudu, Gabriel Jesus e o Barros. Ou, no caso, o Alexandre. Ele mudou, talvez, aí o posicionamento de alguns jogadores. O Robinho volta. Sem a bola, mano, o Robinho volta pra marcar, pra ajudar a ser um volante. Mas é uma escalação meio básica, que ele já vem utilizando. É que ontem também, Domenico. É que ele acertou o posicionamento. Mas sabe qual que é, Domenico? Essa vitória contra o 15, não é que não foi merecida, claro que foi. Mas é uma vitória que muitas vezes engana. Porque não, sim, mano, é isso que eu quero dizer. Muitas vezes são fracos. E às vezes aí uma vitória dessa acaba encobrindo alguns problemas. Alguns erros, né? Por exemplo, o Palmeiras vai pegar... Eu não sei com relação ao 15. O Corinthians até já jogou com 15, mas é uma porcaria. Eu acho fraco. Então, de 1-0 aqui foi o primeiro jogo. Sabe? Mas a Ferroviária, eu vi mais qualidade do que contra o 15. E o Palmeiras vai pegar a Ferroviária agora no final de semana. E ela poupou o jogador, é verdade isso? Jogou com o time reserva ontem. Contra quem? Contra o Ituano. Ah, não sei, a Ferroviária. Eles perderam ontem. Mas contra o Corinthians jogando em Araraquara, a Ferroviária mostrou seu time. Vai dar trabalho. Eu acho que o Palmeiras ele vai ter mais ou menos uma base pra ver se a escalação foi boa ou não nesse jogo contra a Ferroviária. É um time mais armado, né? Sim. Eu vi dois times aí que o Corinthians pegou no Campeonato Paulista que deram trabalho. Ferroviária e São Bento. São bons. Então, os dois times aí do Campeonato Paulista que eu vi um pouco mais de qualidade porque o Corinthians jogou contra e eu acompanhei. Agora, contra o Palmeiras... Deu pro trabalho pro Palmeiras também. Sabe, então, contra o Palmeiras, vamos ver, né, como é que vai o Palmeiras se portar no final de semana. Outro jogo da Libertador, o Rosário do Centro empatou roubado com o Nacional de Manaus. Ou seja, a chave do Palmeiras tá tudo igual, todo mundo tem um ponto, embolou, né? Já pelo menos é melhor, né? Ok, continuando com as manchetes do Estádio 97 no oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3637888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Impermeabilizantes recobre plástico, máxima proteção. Pra toda a sua casa, seu Bento? Lá na ponta? Coringão, mano. Corinthians que tá liberado, é o Corinthians fazendo um favor pro futebol existindo. É isso aí. O Corinthians existe é um favor pro futebol. Só faz favor pro corintiano mesmo. Pelo não vem com essa historinha aí. Pelo contrário. O time do Corinthians é uma graça de Deus pro futebol. Nossa, pra nós não, pra vocês. Vamos lá. É pior do que piada do Sem Parar, do Pra Ser Nossa lá. Do inferno. Pelo amor de Deus. Os senhores não me parabenizaram e o ouvinte me lembrou. Falei aqui ontem, antes do jogo, que o Gabriel ia fazer gol. Vocês não me parabenizaram. Ah, mas contra o 15, velho. Parabéns, não importa. Não importa. 15, mas falei que o cara ia marcar gol. Contra o 15. E digo mais, Bento. As pessoas falam aí a respeito dos quatro elementos: terra, fogo, ar e. Terra, fogo, ar e vento, sei lá. Terra, fogo, vento. Água e o ar. Então, vento, sei lá, essa porra aí. Vento. Mano, sei lá, quinto essa elemento porra aí. Tem que ser o Corinthians, velho. O Corinthians é mais importante que a terra, o Corinthians é mais importante que o fogo, o Corinthians é mais importante que o ar. E é mais importante que a água, velho. Ele gosta. O bagulho é louco, mano. Ele gosta. Não, isso aí é recalque, velho. Recalque dessa mídiazinha antes que existe por aí. Mas vamos lá, foi liberado lá o estádio, né, do reboco que caiu lá do teto. Tá liberado, a vistoria da PM vai ter jogo contra o Oeste. Então, e a imprensa também divulgando isso daí como se fosse, nossa, caiu um pedacinho do teto. Foi e obra assim, grande no mundo inteiro aí nunca caiu um pedacinho do teto. Quando cai lá na Capela Sistina, assombrar todo mundo, ai, caiu a Capela Sistina, ai, mas é um dom, nossa, se caísse um pedacinho da obra de Michelangelo na minha testa, seria do grande cacete. Agora na Arena Corinthians, aí começa a falar um monte. Seria do quê, mano? Do grande cacete. Opa! Pontados no ataque? Acho que Danilo e Romero, hein? Não sei não se o André já pegar lá de titular. Peraí. Romero, eu falei. Eu falava, o mano tava empolgado. Não, gente, mas tava jogando direitinho. Não tava. Não pode. Mas tem peças melhores. Não. Ele não tava jogando direitinho e ele não pode jogar direitinho. Não tava jogando direitinho. Gente, com todo o respeito, menino é bonzinho e tal. Mas não dá. O Romero é horroroso. O Romero é jogador daquele time do Corinthians que caiu em 2007. Não dá. Sabe, a gente torce por ele, não torce contra ninguém, mas não dá, gente. É que ele voltou a querer, ele deu um respiro naquele jogo do 6x1 contra o São Paulo. Mas dali em diante, aí, ali, ele tava começou a achar, direitinho. Não, olha, ele tem bola. Não, peraí, na Florida Cup ele foi bem, no começo do campeonato ele foi bem, na Florida Cup. Desculpa. Mas é o que tinha, Sombra. E daí que é o que tinha? É o que tinha, eu tinha que analisar o potencial do jogador naquele jogo. Se amanhã só tiver a senha, eu não vou dizer que é o melhor pedaço do boi. No começo do Paulista ele tava bem. Tem o Guilherme, tem o André, tem o Luciano, tem o Luca. No decorrer do ano é natural que ele perca espaço, mas por enquanto ainda ele tá brigando. Não, deixa. Ele é fraco. Ele não combina com esse time. Mano, beijo. Um cara que se deu bem aí aos 45 do segundo tempo, se deu bem, né? O Christian, né? Que com a lesão do Elias e não a contratação do Maicon, o Christian foi inscrito pro Paulista. Que beleza. Pegou a última vaga, né, Ben? Mas ficou meio vaga. Tipo assim, já que não tem, vai você mesmo. Assim. Que chato. O Christian tem que jogar, pô. Que chato. Ah, vai jogar, ué. Da mesma forma que você tá falando com o desdém do Romero, deveria adotar esse discurso. O Elias tá, ele tem, mas peraí, o Elias tá machucado. Mas peraí, tem Bruno Henrique, tem Rodriguinho, tem Maicon. O Christian, pra mim, entre Christian e Rodriguinho, o Christian é melhor. Mas o Christian, ele joga mais na cabeça de área. Ele brigaria com o Bruno Henrique e com o Williams. Você falou? O Williams também, vou te falar. A não ser que o Christian tenha algum problema que eu não sei. Aí é outra história. Se alguém falar, olha, o Christian tá machucado, o Christian é isso, o Christian é aquilo. Porque é estranho o Christian não jogar, então, né? Então, aí eu vou concordar. Um ex-jogador em atividade, né, Benja? O Christian o quê? O Christian é um ex-jogador em atividade. Mas contra o São Paulo ele jogou bem também. Mais um que contra o São Paulo. E vocês vão usar isso de base? Mas ele só jogou contra o São Paulo. Hã? Ele só jogou contra o São Paulo. Então, um ex-jogador em atividade. Mas a gente não sabe, a gente não vê ele jogar. Então, mas é porque que tá, exatamente, é um ex-jogador em atividade. Não sei. Mas se eu ver ele... Se ele entrar lá, jogar 5, 6, 7 partidas, aí eu vou concordar. Beijo, peraí, a gente não tá falando de um treinador paspalho, velho. A gente tava falando do trabalho do então, Tite. Mas você tá questionando o Tite? Se o Tite acompanha o cara diariamente, não tá pondo pra jogar alguma coisa, O que eu falei é o seguinte, a não ser que tenha algum problema, a qual eu não sei, tem algum problema. Tá, gente, ó, joga Williams, joga Maicon, joga Bruno Henrique, joga o Elias, joga todo mundo, só não joga o Christian. Não, mas tudo bem, ele tava jogando, até antes de ontem tava jogando. Segundo o Tite, joga sempre o melhor. Então, mas é que tá, RG. O melhor é quem tá voando. A partir do momento que, ó, a dupla titular, você tem lá Bruno Henrique e Elias, aí os dois suplentes ali, você tem Williams e o garoto Maicon. E quando não joga o Maicon ali na vaga do Elias, eu concordo com você. O Rodriguinho. Alguma se o coisa... Christian não joga, Benjamin, alguma coisa tem. Alguma então coisa... eu vou repetir pela quarta vez o que eu falei, que você não ouviu. Eu ouvi. Se tem algo. Mas você falou, que eu não sei. Se tem, eu não sei. A partir do momento que o Tite usa 5 jogadores de maneira rotativa na posição e não dá oportunidade pro Christian, Benjamin, basta ligar os pontinhos e formar imagem. Não sei. Eu não sei. Eu prefiro ouvir da boca de alguém. Falar, o Christian não tá bem. Falar, o Christian não tá bem, o Christian tá machucado, o Christian... Aí tudo bem. Tem um negócio chamado raciocínio lógico e dedução. Mas se o próprio emprestou o Edu jogador... Dracena, o Edu Dracena com o Tite também não jogava. Então, mas o Corinthians emprestou o jogador... Aí o Corinthians vendeu o Gil, não tinha o Edu Dracena. O Corinthians não emprestou o Christian porque não achou quem quisesse, porque o salário dele é muito alto. Mas enfim, ô Bento, amanhã à noite o Corinthians ele vai pegar o West, inclusive temos a torcida Estádio 97. Sim. E se pudesse dar uma sugestão pro Tite? Tem torcida? Mas e aí? Tem que falar o que pra ganhar essa vaga na torcida lá no camarote único? Não, eu não quis atropelar o cronograma do programa, eu achei que você ia falar. Não, mas eu tô te convidando a falar, você não entendeu bem. Isso? Então, não, tudo bem, é que eu achei que talvez eu pudesse estar te atropelando e você ficaria chateado comigo. Mano, você é o cara que atropelar o cronograma do programa. Mano, você não é o Mota, vai. Não, mas tudo bem. O cara que disser então o seguinte, eu quero ir na torcida Estádio 97, ele assegura o lugar dele no jogo do Corinthians e Oeste amanhã na Arena. Correto? É isso então, aí, bicho. Ô, Bento, então o Coringão aí, quarta-feira, ele já pega o Santa Fé jogando em casa também pela Libertadores. O Tite amanhã tem que utilizar uma escalação que ele já vai utilizar na quarta. E eu, se fosse ele, colocaria uma escalação ofensiva. Eu jogaria ali com o Bruno Henrique de primeiro volante, o Rodriguinho de segundo. Já daria uma oportunidade para o Giovanni Augusto começar a partida, porque o Corinthians tem que ter ele ali no meio campo, já que o Rodriguinho não estava jogando tão bem, jogando um pouco mais avançado. E colocando no ataque ali de um lado. Pode ser ou Luciano ou Romero, é que o Luciano tá voltando ainda de lesão, não sei se vale a pena insistir já com a vaga de titular para ele. Aí coloca lá, Romero, Luca e coloca enfiado lá na frente, lá de camisa 9, o André. Boa. Por isso tem que ter essa formação aí para pegar o Santa Fé e moer os caras quarta-feira, Benjamin. O Romero não dá. Então, mas o Luciano tá voltando agora de lesão. Põe o Luciano voltando aos poucos, vai na minha. Não, aos poucos, mas aí tem que ser segundo tempo, vai colocar o cara para jogar logo no começo e quebrar. É melhor, vai testando. Então coloca o Guilherme no primeiro tempo e o Luciano no segundo, enfim. Ótimo. E eu só queria dizer uma coisa. Eu não pego, mano. É verdade, eu te falava desde o ano passado. O cara é horroroso, cara. Ele é horroroso. Eu queria dizer uma coisa pra ti. Ele destoa do time, como destoava no passado. É verdade. Coitado do menino. Não, coitado, não. Tem família, Benjamin. Não, mas não tô falando. O pai dele transporta cigarros no Paraguai. Tu respeita o Romero. Eu queria dizer uma coisa. Queria dizer uma coisa pra ti. Pra todos que estão aqui no momento. E pra ti que acabou de chegar. Fala, professor. Dizer pra todos vocês uma coisa. O dia mais feliz da minha vida hoje. Por quê? Fechou a merda da janela chinesa. Pô, também. Hoje é o dia de felicidade. Chupa! Graças ô, Tite, mas deixa eu falar um negócio pra você. Essa merda dessa. Mas deixa eu falar um negócio pra você. Daqui quatro. Daqui quem tá três meses comigo? Eu, Benjamin tu pode falar. Essa janela abre mais rápido assim? Em julho abre de novo. Tem outras janelas. Aí. E essa janela, quando abre, vem um vento. Essa merda é janela do metrô. Um que porra é. Todo Coringão acabou, viu, Ben? Boa. Torcida está no 97 amanhã na arena, hein? É isso aí, liga aí, corintiano. Se você tava esperando a melhor hora para trocar de carro, não perca as 96 horas Chevrolet. São ofertas e condições tão especiais que só vão durar até domingo. Onix, o carro mais vendido do país, por apenas R$ 36.990, com taxa zero em 30 vezes. Prisma 1.4, com câmbio automático, Chevrolet MyLink e controles no volante, com desconto de R$ 7.000 e taxa zero. 96 horas Chevrolet, termina neste domingo, então corra! Todos juntos fazem um trânsito melhor, hein? Estádio 97 também tem um oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados LG, você entra no clima? Engove, vai pra curtição? Bom, engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Agora o Narigudo vai falar do Extra. Fim de semana sem crise Extra. É, nós vamos falar do Extra, amigo. Fim de semana sem crise no Extra. Muita oferta e desconto extra para você. São mais de 500 itens com 50% de desconto na segunda unidade. É isso aí, você não ouviu errado. São mais de 500 itens com 50% de desconto na segunda unidade. Então aproveite. Olha só, você que tem filho pequeno aí, amigão. Fralda Pampers Fort Bag com 50% de desconto na compra da segunda unidade, hein? É isso mesmo. Aí sim. Arroz Camil 5 quilos com 50% de desconto na compra da segunda unidade. E ó, não vai ficar andando com seus pneus careca não, hein? Pneus Aro 13 a partir de R$139,90. Vou repetir pra vocês falarem assim, ah, o Benji tava falando mentindo. Tô não. Fralda Pampers Fort Bag com 50% de desconto na compra da segunda unidade. Arroz Camil, 5 quilos com 50% de desconto na compra da segunda unidade. É isso aí, mas corre, hein? Que é do dia 26 ao dia 28 de fevereiro. Corre pro Extra, amigo! Boa! Boa, amigo! Boa. É isso aí, continuando com as manchetes do Estádio 97 no oferecimento da Esser. Construindo com valor, também de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Chama aí, seu Bento. Santos. Nossa semana abriu Joel tempo, Cruel, hein? É, abriu tempo. Qual é a recomendação do final de semana? Oh, e essa sexta vai estar tá tinindo, hein? Hoje é o seguinte, galera. Hoje é pra fazer o criado mudo gemer. Criado mudo gêmeo. RG, o que você chama guarda? Criado mudo, RG? Porque ele não fala nada. A porta. Então a porta é muda, fala a muito. Janela é muda, a geladeira é muda. Mas talvez porque o criado mudo, como fica do seu lado, ele tenha mais às vezes de criado, porque guarda vai dos pertences ali, seus. Está ali para lhe servir. Está ali a seu serviço. Está ali para lhe servir e guarda nas gavetas, né, nas suas entranhas, segredos. Se você tivesse que abrir mão de alguma coisa no seu quarto, você abriria a mão do criado mudo ou você... Ou da esposa. Não, isso vai fazer. Amigo, dependendo. O Benja é um dos poucos apaixonados pela esposa. Fiz 14 anos de casado semana passada. Esse é, você é um exemplo, entendeu? Parabéns. 14. Limpei tua barra, no total, sou eu. E no total estamos juntos, eu e a Rê, há 17 anos. É mesmo? Nossa, 17 anos. Um Oscar, vocês, cara, casaram depois de ajuntados, é isso? Não, negativo. Faça as contas... Mas, pô, vocês estão casados 14, mas... Engravidou e foi obrigado a casar. Lógico que foi. Não, foi nada disso, não. Lógico que foi. Engravidou e foi obrigado a casar. Chegou lá. Chegou com o revólver na cara pra não ser casa, filho. Atenção. Definição, Estádio 97 é extremamente cultural. Define, né? Atenção, o termo criado mudo se deve ao fato de que a mesa de cabeceira serve como auxiliador, portanto, objetos os quais não se pretende carregar. Então, função era cumprida por mordomos e criados entre pessoas ricas. Por ser um objeto inanimado e ter utilidade prática equivalente à de um mordomo, é chamado de criado mudo. Puta termo imbecil, velho. Você, por exemplo, e se só você rico puder... tem puta criado termo mudo. Imbecil, cara. Então vamos fazer assim. O criado mudo tem a mesma utilidade do que um bidê. Zero. Não. Ah, pera aí. Você tá louco. Eu uso o bidê, ó, respeito. Mas se você pudesse ter um... A senhora usa bidê pra tomar água. Mas, ô, Benjinha... Ai, que idiota, viu? Isso é uma pergunta que vocês vão entender o foco. Se você pudesse, se você precisasse de um criado mudo ou de um criado que falasse, como é o caso do Mota, do Mota. Criado exemplo, mudo, olha, mudo. O Mota mudo, é o novo, mudo. Você chega em casa, mudo. A Rê fala, Bene, o Motinha tá precisando de ajuda e eu contratei ele de mordomo. Pô, jogava os dois pela janela, ela e o Mota. Sério? O Mota na minha casa? Você tá de brincadeira. Eu preferi um varal no meio da casa, tá ok? Tem que usar o Mota, tá ok? Eu prefiro ter 450 criados mudos espalhados pela casa. Incrível, vocês tratam Minas. O Mota como se ele fosse um pedaço de coisa. É do maior respeito, né? A gente vai, com certeza. Não é verdade isso que você falou? Não. Não é verdade o que você falou? Mas é o seguinte, hoje... Mas é quase isso, né? Não, eu quero explicar um negócio pra vocês. Hoje... Aí, o do Santos tava, ninguém vai falar. Já vai falar. Eu vou embora disso aqui, pelo amor de Deus. Pera aí, gente. Opa, é que acontece o seguinte, eu estava hoje quieto, tranquilo. E aí eu recebi um WhatsApp. Sim, WhatsApp. De quem? Abaixa um pouco o som, porque vai vir o telefone. Ih, lá vem. Tá, eu vou te ajudar agora. Me diz uma coisa. Tem um palco aí? Onde tá montado o palco da apresentação, mó? No campo. Sensacional! Ó o barrinho. Recebi o WhatsApp. E uma pena que não temos nesse WhatsApp. A imagem do semblante do Sombra na hora que foi mais ou menos esse assim, cidadão falou. Porque eu lembro que a rádio tinha comprado um equipamento novo. Mas que ano que foi isso, hein? Foi a representação do Luiz Fabiano. Foi o dia da apresentação do Luiz Fabiano. Não mudou nada, tá vendo? É que aqui vem uma versão reduzida que eu vou postar daqui a pouco. Mas o replay tá aqui. Então você pergunta pra mim se eu prefiro um criado mudo, RG, ou um Mota, você tá de brincadeira. O criado mudo é o Einstein na frente do Mota. Quer ver? Foi assim, ó. Foi assim. Rogério Ceni também. Peraí, Mota, tá com a camisa do Luiz Fabiano. Mota, eu vou te ajudar agora. Me diz uma coisa. Tem um palco aí. Onde tá montado o palco da apresentação, Mota? No campo. Sensacional! Ele parou, pensou. Sensacional! Tem que play! Oh, isso vai estar na história do rádio! Chupa a sombra, seu jumento! Ele parou, seu jumento! Pensou. Fez uma pergunta! Olha, no dia que o Guerreiro fez o gol no Japão, eu comemorei parecido com esse. 2011. Foi em 29/3, meu aniversário, 2011. No meu que aniversário fase, ainda. Isso foi um presente, cara. É presente de grego, 2011, né? Só se for. Eu lembro como se fosse hoje, cara. 2011. Caramba. Eu nunca vi você ficar... Olha, nunca vi você, Breno, ficar tão feliz que nem esse dia. Tá louco, velho. Atropelou ontem o peixe, hein? Mas e aí, seu Bento? O peixe atropelou Joel ontem, cruel. Quando você pensa que tá acabando, quando você pensa que nada mais vai aparecer, surgir, de repente começa uma voz só e aí se torna um coral imenso, gritando, well, só o peixe tem Joel. Ai, que hétero esse Santos, hein? Duas coisas, né? O Ricardo Ribeiro pica. Rapaz, você viu que confusão, velho. Rapaz, o Santos não pisa os milhões da China, ele se manifestou hoje, falou exatamente isso aí. Poderia sair e ter deixado uma grana pro... Um turu legal, né? Legal pro peixe. Segundo não, ele, fez... né? É, segundo ele, vai seguir. E hoje, sabe o que foi oferecido ao peixe? Van der Vaart, imagina. Jogador de 33 anos, que tava no Betis, seria... Foi oferecido, segundo ele, gostaria de... Quando eu jogava mais videogame, às vezes eu escalava ele no meio de campo. É, mas o condition 11. Dele é E. E, né? Só que a mulher dele é condition A. Entendeu? E o Bento, mano, tá lá legal. Só no link da mulher do Van der Vaart, velho. Um dos mandamentos é não cobiçarás a mulher do próximo. Não, ele só elogiou. Elogio. É, que mas pode é... falar que a mulher é bonita. Não, mas você elogiar a mulher do outro, igual com a conotação que você deu, é cobiçar. Não, substância falar outra coisa, ele pode falar aqui. Mas seu Beto, foi um jogo legal, foi um jogo bacana, fez o que tinha que fazer, o que é o que a gente cobra, né? Quando um time grande pega um pequeno, tem que fazer o que o Santos fez. Só não pode tomar gol do Wendel, né, velho? Não. É, o Wendel... Ah, é o segundo gol da carreira dele. Da carreira do... Quer dizer... E depois ele fez o pênalti, viu? O Santos consegue... É, o pênalti eu tive dúvida na hora e depois achei que não foi, não. Mas como esse árbitro aí deve ter feito a escola do Mano, quer dizer, pró-grande. Pró-grande, né? Então, pró-grande. Então aí deu... Na dúvida, né? Na dúvida, pró-grande, velho. Então foi lá e deu, né? Mas também já tava sacramentada a onça lá, não tinha mais jeito. E tô gostando muito desse garoto Serginho, velho. Pô, o cara muito é bom, picado, garoto. O cara é bola, viu? O cara é bola, velho. Joga bem o moleque mesmo, direitinho. E tá aí, velho. E é bonito, hein, RG? Ele deu entrevista pra gente lá na Vila. Aí já é por sua conta. Que rapaz gato, hein? É, ele esteve lá na Vila. Bem que a Domênica falou na hora pra mim. Não, e com relação, você não sabe esse dia, né? A sua mãe não tava lá. Tenho certeza que ele não falaria isso. E com relação ao Ricardo Oliveira, velho, uma baita surpresa aí, né? Porque o presidente do Santos bateu o pé, todo mundo duvidou e o cara segurou a onda lá. Isso é bom ou ruim, ele? Então, isso é ruim pro Ricardo Oliveira. Mas será que será bom pro Santos? Mas a gente tem que respeitar o entendimento do presidente do Santos, que no momento falou, pô, é só essa grana não, né? Quer saber, RG, tá certo, RG. Então, se cara, for verdade, eu fiz umas contas, eu estaria agora no viaduto do chá pulando. Porque eu fiz umas contas, se for verdade, que foi oferecido ao Ricardo Oliveira 2 milhões e 100 mil reais por mês. Será que foi, Benja? Bom, eu tô falando, não, se não, for então, verdade. Será que foi? Se for verdade, 2 milhões e 100 mil reais multiplicado por 36, são 3 anos de contrato, ou seja, dos 35 aos 38 anos, ele ganharia 75 milhões e 600 mil reais. Se você dividir isso por 4... Ah, mas ele ia ganhar... Pera, não gasta dinheiro? Peraí, não gasta em 3 anos, salário, né? Domênico. Então... Tô falando do salário. Vai ter que viver, vai ter que gastar também, não? Peraí. Se você ficar aqui, você vai gastar também. Porra, e lá ele... Ele mora onde? Mas você não pode fazer uma conta de tudo isso é dele. Domênico. Em 3 anos ele tem gastos. Tudo bem, não. Pelo amor de Deus, Domênico. Eu entendo que salário, ela vai ter uma grana, gente. Não tô falando quanto ele gasta. Quanto ele vai ganhar, o salário dele... O pacote que vai entrar, né? O contrato dele tá lá escrito 36 meses. São 75 milhões e 600 mil reais. Se você dividir isso por 4, para fazer uma conta redonda do dólar, nós estamos falando de quase 19 milhões de dólares para um cara de 35 anos jogando até os 38. Então, pera lá. Eu estaria agora ou internado no Einstein depois de uma tentativa de suicídio. Olha, ele deve estar com a cabeça bem virada, hein? Mas, ó, ele não foi porque ele não quis. RG número 2, vamos analisar todo o contexto. Como assim, não foi porque não quis? Pera, já vou te falar. Não foi porque não deixaram. Calma, calma, você vai entender, calma. RG... Pelo que foi divulgado na mídia, o Ricardo Oliveira hoje até me surpreende esse salário que foi divulgado. Falam que ele ganha em torno aí de 150 eu falei, mil reais. Se for verdade, que é esse salário. Não, mas calma, vamos analisar tudo. Falam que hoje no Santos ele ganha a quantia de 150 mil reais. Com bônus e coisas tais, aí pode chegar a 250 mil. 250 mil reais. Vamos colocar que ele ganhe todos os bônus que ele possa atingir e que ele tenha esse salário de 250 pau por mês. RG número 2. A conta começou da seguinte forma. O Santos pedia aí... A multa que está em contrato é 50 milhões 50, de euros. 50, 53, 50. Vai, 50 vai, milhões vai, de euros. Vai arredondar. O Santos falou, eu me desfaço de você, Ricardo Oliveira, por 12. O clube chinês falou, eu pago 2 agora e pago 2 em novembro. Certo? Eles pagariam 4. Puxa daqui, puxa dali, RG. O Santos falou, eu quero 8, exijo 8. Preço final, 8. O clube chinês aí pagaria até, acho que, 6 milhões. Eles inicialmente falaram 2, iam pagar mais 2 em novembro. Aí chegaram numa conclusão que poderiam pagar... esse valor aí de 6 milhões. O Santos exigiu 8. Sim. 2 milhões de euros, RG número 2. Para um salário que estão divulgando que o Ricardo Oliveira ganharia de 2 milhões de reais. 2 milhões de euros significa quanto hoje? O euro a 5? Vamos fazer uma conta com o euro a 5? 4,5. 4,5. Vamos falar então, ó, 2 milhões, RG, coloca aí. Vamos falar de 5. Vamos colocar o euro para 5. Vou ainda jogar para cima, Domênico Gato. Coisa que eu não deveria fazer, mas vamos colocar para cima. Para arredondar, 10 milhões. Certo, Domênico Gato? O Ricardo Oliveira, ele recebeu um contrato aí pra fazer lá com o time chinês de 3 anos. 2 ou 3? Falaram 3 e falaram 2. Olha, mano, 2 milhões de euros é 8 milhões e 700 mil reais. Ok, 9 milhões. Vamos lá. O contrato com a China era de quanto tempo, Domênico Gato? 3 anos, mano. De 3 anos. Eu vi também a informação de 3. Outros falaram 2, mas eu acho que... É, eu vi 3. Vamos falar de 3 anos de contrato. Domênico, A diferença que existia entre Santos e clube chinês para a liberação do jogador era de 2 milhões de euros. Um cara que ganha aqui hoje 250 mil reais, incluindo bônus, tá certo? Isso por ano, se ele ganhasse 2 milhões de reais por mês, significaria a quantia de 24 milhões no ano, RG número 2. 2 milhões de euros, o Sombra falou, dá 9 milhões de reais. 9 milhões de reais. O Ricardo Oliveira, se ele subtraísse metade, Domênico Gato, do que ele ganharia por ano, ele já ganharia aí 8 vezes mais do que ele ganha aqui, certo? Lá, com salário sim, full. Sim. Se o Ricardo Oliveira subtraísse metade do salário e ganhasse 4 vezes já o que ele ganha aqui, jogando na China, e desse essa outra metade pro Santos, em menos de um ano, ele arcaria com essa diferença que sobrou aí, esses 2 milhões de euros. Ele, se quisesse ir pra China, ele poderia tirar do bolso esse valor aí de 1 milhão de reais por mês, sendo que ele ia ganhar mais um, RG, e viver isso, muito bem. Viu, mas é que tá, não fez, porque se tivesse feito, teria ido. Ele quer o dinheiro inteiro, né? Aí que tá, Domênico Gato. Ele poderia tem pensar muito que assim, nada tem, né? Ele poderia pensar assim, 9 milhões de reais, Domênico, se ele subtrair durante 9 meses, RG, metade do salário dele... Eu tô entendendo a sua... Ele pagaria, a sua matemática. Mas ele pagaria o Santos, totalmente. Todo mundo ficaria feliz. O cara não quer isso, né? Teria ainda 2 anos e meio, Domênico Gato, um pouco menos aí de 2 anos e meio, pra ganhar depois um salário full de 2 milhões de reais por mês. Então aí tem algum caroço nesse angu. Porque, Domênico Gato, o cara que quer ir, com um contrato de 3 anos, da forma que eu expus, se ele subtraísse metade do salário dele no primeiro ano, não é nem primeiro ano, durante 9 meses, ele pagaria a parte que o Santos gostaria de ter a mais. No UOL da informação, hoje, o Ricardo Oliveira teria oferecido 26 milhões de reais do bolso. Do Santos. Bolso, é, o tá estranho, se ofereceu, então, tá estranho. Eu fiz uma conta aqui, por que ofereceu isso? Já que o valor que o Santos disse que negociaria o jogador seria 8 milhões de euros. Olha, eu acho o seguinte, se ele ofereceu estranho, isso, ele ofereceu dinheiro, eu acho o seguinte, se o Ricardo Oliveira ofereceu 26 milhões de reais do bolso, eu acho que o Santos deveria ter liberado o jogador. O Ricardo Oliveira veio lá, veio ganhando 50 pau, se substituiu a fazer um contrato de risco. Meu, jogou bola, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, é o melhor atacante do Brasil, é o centroavante titular da Seleção Brasileira, tem 35 anos. Mas se ele tá botando dinheiro, 26 milhões, não é um dinheiro pra se jogar fora com um cara de 35 anos. Mas 26 milhões, fora o que o clube chinês ofereceu pagar, duvido. E ouvi comentários. Tô vendo a informação do UOL. Mas se o clube chinês falou que ia pagar 4 milhões de euros, acho que não, agora, eu acho em novembro, não. Mais 26 milhões, o Santos teria vendido, gente. Eu acho que fica em aberto. Mano, tem razão, tá estranho. Fica em aberto, né? Qualquer falatório, qualquer. Viu, mano? É assim, como você diz, né? Nós, infelizmente, só podemos comentar em cima das notícias que são colocadas aí, né? Aliás, não sei se até o Ademir Quintino, que é verdade que é aniversário hoje do Ademir Quintino? Vamos ver. É verdade? Hoje? Não sei. Não tem essa informação. Que é aniversário do Ademir Quintino? Não, hoje é do Luquinha, que é o... Diz que um cara que mora com ele, mano. Acho que é amigo. Não tem essa informação. O cara que mora com ele. Chama, às vezes, de companheiro, né? O Ademir Quintino mora com o Luca. Gente, eu não tô falando se ele é ou não é, tô falando que o Ademir Quintino mora com esse Luquinha. Você não pode colocar. Eu não falei. Pode ser situação... amigo. Pode ser amigo, eu não falei nada. Você não pode colocar a situação reservada, íntima da pessoa assim. Não é íntimo, é um amigo do Ademir Quintino. Mas só se sabe a verdade é quem? Quem tava na reunião? Exatamente. O Modesto e o Ricardo Oliveira. Exatamente. Infelizmente. Essas são coisas que não transparecem para todos nós. É muito difícil você bancar que, pô, o jogador ia dar 20, 30 milhões. Primeiro, será que o time chinês ia dar mesmo? Será que o salário seria de 2 milhões? Será que o Modesto, de fato, num primeiro momento, falou assim, não, eu vou te liberar? Será e um monte de serás. Mas como diz o Mano, a gente só pode se pautar pelas notícias que estão aí. Há uma outra versão também, vamos ver depois com o Modesto Rom, que o Santos teria aceitado, mas que não teve tempo hábil para cuidar de tua parte burocrática, porque a janela fechava hoje. Ou será que, ele iria no meio do ano? E aí eu te pergunto, será que de repente... Ah, não, pega aquela tartaruga para cuidar da documentação, que aí não vai dar tempo mesmo. Como fechava hoje, é China, aí já não sei dos trâmites. E a China tá mais lá na frente, né? Fuso horário. O mercado chinês fechou hoje à 1 da tarde. Eu também acho que é muito... Então, mas os caras estão discutindo isso há 4 dias, velho. Muito complicado. Agora, se é como as coisas estão aí, eu vou dizer um negócio pra você. Se o Ricardo Oliveira, ele continuar atuando muito bem pelo Santos, é porque é um baita profissional. E é o que ele disse que vai fazer, mas então vamos aguardar, não tem porquê, Sombra, ele não continuar atuando. Porque se ele também não fizer isso, Ele não vai pra seleção. Ele vai dar um tiro no pé, ele não vai pra seleção. Numa próxima janela ele não será vendido. Tudo bem. Ó, por exemplo, mas já Cássio... não foi. Não, mas ó, o Cássio... Ele não vai nunca mais. Aconteceu algo parecido com o Cássio, gente. O Cássio, ele tava negociado com o Besiktas. Mas eu penso diferente, lá, né? Sabe, mano? Eu penso diferente. E na última hora, melou. Cássio... Ele tá jogando aí, mano. O Cássio tem um futuro maior no futebol do que o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira... É a última chance Ele dele. Tá vivendo aí os estertores, como dizia o Fiore Gerioti. Grande Fiore. Tá chegando no fim da carreira. É o último respiro dentro do futebol. O Cássio ainda tem as suas aspirações de ficar rico. O Ricardo Oliveira, naturalmente, já deve ser rico. Provavelmente já deve ser rico. Mas ia ficar muito mais, Cássio, né? Tudo bem, mas o Cássio, tenho certeza que não é rico e que ele ainda visa ficar rico. O Cássio, ele ainda talvez vise jogar uma Copa do Mundo pro Seleção Brasileira. É. O Ricardo Oliveira, sinceramente... É lucro, né? É lucro. Nem ele acredita que na próxima Copa seleção, ele estará defendendo a Seleção Brasileira. Seleção é lucro. Ricardo Oliveira defendendo a Seleção Brasileira agora... É assim, convocação de oportunidade. O primeiro centroavante que aparecer fazendo 0,1 mais gols que o Ricardo Oliveira vai no lugar do Ricardo Oliveira, porque vai ter mais futuro para ter na seleção. E sinceramente, para ele hoje representa muito mais festa pro filho que ele tem. Filho, tô na seleção. E vê-lo na seleção, né? É um cara realizado. Ambicioso. Lógico. É ambicioso, mas ele é muito religioso. Não deve ser tão ambicioso. Na hora do jogo. Continuando as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Também oferecimento de Paulo Arco, a Paulo Arco Condicionados LG. Você entra no clima. Vamos falar do tricolor aí, seu Bento. Tricolor. Fala aí, Bento. Parte tricolor. Para Ponte Preta, amanhã 19h30. Lugano confirmado. É lá em Ponte, hein? Jogo Ponte. Bom, hein? Lugano confirmado para esse jogo e uma infecção na virilha. Tirou o Centurion. O que você tá olhando pra mim, gata? Eu olhei pra você porque é infecção na virilha. Como é que cuida uma infecção na virilha? Sucção. É verdade. Como assim sucção? Já curei já de uma pessoa daqui do estúdio. Você, olha só, você mas abre... Mas café provoca infecção na virilha? Olha! Muito. É o elixir da vida, hein? Muito. Olha, o excesso de café, por exemplo, na virilha é totalmente prejudicada. Olha! Não é não. É verdade. Não é não. Não fala curei, bobagem. É verdade, eu me curei. Não, não fala bobagem. Mas já foi. Tá, não vai falar de café aqui, não. Eu me curei. Não, quando a pessoa que toma muito café... Curou o cacho. Lambe sua virilha. Ah. Lambe virilha. Vai pro inferno você. Vai falar do outro aí. Mas, que você é palhaçada aí. Mas ele faz higienização com bloqueador de odores? Faz. Ele faz uma higienização que parece fica com a boquinha do burrá. Então ele põe o produto na boca e faz assim, ó. Mas, ó, café, Sombra, deveria baixar uma lei aqui no Brasil? Olha, você pode provocar uma polêmica que dure 32 anos. Não é, né? Eu vou urinar. Vocês vão entender o porquê. Olha o que você vai falar do café. O café deveria ter um decreto aqui no Brasil, Sombra, pra que ele fosse utilizado apenas como bebida. Porque, ó, não tem nada pior do que sorvete de café, não tem nada pior do que bombom de café, não tem nada pior do que bolo de café, qualquer outra derivação do café que não seja a própria bebida. Mas a bala de café é legal. Ah, eu não gosto, cara. Vou te falar, mano, você tem toda a razão. Café é só bala de café, bombom de café. Mas é bom, sorvete de café, que nojo. E olha que eu não tenho frescura, hein? Eu também não. Eu não tenho frescura não, hein? Mas isso aí é ruim, hein? Mas não é ruim, não é ruim. É gosto, questão de gosto. Não curto, não. Muito bem, sobre o tricolor... O seu Bento já deu a informação. São Paulo que amanhã não deve ter o Centurion. Deve ter a zaga que talvez seja aquela idealizada, né? Ou pelo menos um dos três titulares, que eu entendo que os titulares do Balsa sejam o Rodrigo Caio, o Lugano e o Maicon. Sempre jogando com dois e um ficando ali no rodízio, né? Mais um jogo que não vai dizer se o São Paulo vai ter um bom ano. Mais um jogo que não vai dizer nada para o São Paulo Futebol Clube. Porque há muito tempo que o São Paulo bate nos pequenos e apanha dos grandes, né? Sombra, apesar de não ter a ver com o São Paulo, mas indiretamente tem, não sei se você chegou a acompanhar o jogo do River com o Trujillanos. Não, mano, são adversários que estão no grupo do São Paulo. Eu sei, mas como eu já não tenho muitas expectativas... Aí você nem procurei parou pra ver. Não gastar o meu precioso tempo com tal entretenimento. Pra quem não viu lá, o River ganhou do Trujillanos jogando fora de casa por 4-0. Logo, o São Paulo deve ter dificuldades em empatar em 1-1. E o próximo jogo do São Paulo é contra o River na Argentina. É verdade. Mas o River estreou bem, né? Jogar fora de casa, meter 4-0. Exatamente. Mas olha, com todas as críticas que eu faço, eu sei, eu sou muito crítico e ácido, em relação às coisas, principalmente do meu time, gostaria de dizer que eu acredito muito no trabalho do Balsa. Eu não entendo que o Balsa tenha a ver com qualquer situação de incompetência do futebol jogado aí, entendeu? Eu acho que o Balsa... Mas parece que pro próximo jogo ele já não colocou o Centurion, né? Que segundo o Bento tá com, por causa de café, uma infecção na virilha. Na virilha, mas eu já acho que essa infecção foi oportuna, Sobrar. Sim, porque não vinha jogando nada. Meio que pra tirar o cara, fala, ó, apresenta uma infecção, fala que você não vai pro jogo por causa dessa infecção e vai encostando o cara aos poucos. Há quem diga que é o Wesley que vai atuar naquela posição. Não resolve muito mesmo. Eu vi o último jogo do São Paulo, também não dá pra dizer nada do jogo de São Paulo, né? Então é aquilo ali, sobre o futebol dentro de campo. Eu acredito que o Balsa, se ele for mágico, ele vai conseguir fazer algo de bom com essa equipe. Espero que ele consiga, apesar da minha descrença. Agora eu queria destacar só uma coisa. Eu tava lendo o blog do Menon, né? Sim. E o blog do Menon, um cara muito bem informado. Menon. Ele postou aqui uma declaração do Ataíde Gil Guerreiro. Ataíde. Cuja manchete é: Esporte Interativo não teve coragem de peitar a Globo na hora H. Fecha aspas, diz Ataíde Gil Guerreiro. Deixa eu falar um negócio. Aí o Ataíde coloca: não, porque eu liguei pro Esporte Interativo, falando, olha, a Globo tá dando 60, vocês não querem dar 60, etc e tal. É, por causa da transmissão dos jogos de canal fechado, etc e tal. Né? Fala aqui, olha, foi isso que eu falei pro Bernardo, do Esporte Interativo, sem citar os números claramente. Ele duvidou que eu tivesse conseguido que a Globo abrisse as plataformas e não peitou. Faltou coragem. Eu queria assinar com eles porque sou contra o monopólio da Globo. Aliás, sou contra todo o monopólio em qualquer atividade econômica. Meus caros, o que o São Paulo ganha com uma abertura dessas? O que de bom pode acontecer politicamente e economicamente para o São Paulo com tal transparência daquilo que o Ataíde diz que negocia nos bastidores? Ele conseguiu, numa única frase, no meu modo de entender, desagradar o Esporte Interativo, que falou que é um canal que não tem coragem. Ora, amanhã o Esporte Interativo tá aí, continua sendo um canal, e amanhã pode chegar, você tá falando que eu não tenho coragem, então eu vou procurar todo mundo menos você. Porque você disse que eu não tenho coragem. Às vezes, é muito ego, cara. É muito ego. E aí, na mesma frase, acaba... dizendo que queria assinar com o Esporte Interativo porque é contra o monopólio da Globo, mas no fim assinou com a Globo. Registrando. Porra, bicho. E foi pro monopólio, né? No meu entender, primeiro que isso tudo era desnecessário. Em segundo, abrir toda essa negociação, etc e tal. E quando você expõe, pô, na mesma frase, fala assim, porra, nós estamos dando a grana lá pro São Paulo e os caras acabou de falar que não queria assinar com a gente, queria assinar. Ou seja... Derrubou dois coelhos numa cajadada só. Brincadeira, hein? Olha... Nossa, velho. Eu não tô aqui discutindo se a negociação no final foi boa ou não. Mas não precisa abrir. É a mesma coisa, olha. Domênico, você quer me vender um carro? Legal, bacana. Aí eu chego e falo assim, puta, fiz o Domênico de bobo, tomei uma grana dele porque o outro queria me vender, fiz uma jogada com os dois, acabei fazendo um de tonto e o outro... Aí eu fico sabendo e fico... Na verdade eu não queria mesmo comprar o carro do RG, porque o carro dele tem problema lá, tem peixe morto, cheiro de peixe, de bacalhau... Aí ferrou. Você entendeu? Porra, bicho, se você teve vantagem em alguma coisa, guarda pra você. Exatamente. Mais uma vez, o que eu entendo é que acaba aparecendo pra mídia, de uma forma geral, uma arrogância. Sem contar que do aspecto... A declaração foi inoportuna e infeliz. Boa, né? Mano. Inoportuna. Pô, sabe, infeliz, então, né? Como que vocês querem que eu acredite que o São Paulo possa melhorar? Como? Como? Não dá. O Ataíde aí, ele pisou na bola, né, velho? E aí, ainda tem um outro assunto aí que o São Paulo aí... Sem contar que a Ataíde também não era nem pra estar lá, né, Sombra? Convenhamos. Tem tanta gente que não era pra estar lá faz anos, viu? Principalmente o Ataíde, já que ele faz parte aí também de um estopim de São Paulo, por mais que ele tenha levado o gravador e tirado o Aidar, teoricamente, a força da presidência do São Paulo, mas já que é um cara que tá sendo ali investigado pelo conselho também, é um cara que inclusive pode ser expulso do clube, porque pelo estatuto, já que ele agrediu um outro, ele pode ser expulso. Já me deram uma dica aí de que tudo deve terminar em pizza. Não, mas tá na cara. Patrocínio da Camelo, né, velho? Olha, mas... eu vou te falar uma coisa. O Ataíde, coisa, se ele tivesse o Simancol, não era nem pra ele estar fazendo parte da diretoria do São Paulo. E o São Paulo que tá pra viver momentos periclitantes com essa história aí do Supremo Tribunal Federal, que acatou recurso de um conselheiro de oposição, que é contra o que foi a modificação do estatuto do jeito que foi feita lá em 2004. O STF, ele deu ganho. Dizem que ainda cabe um certo recurso. Você entendeu? Todas as atitudes podem ser anuladas desde 2004, mas como disse o São Paulo em nota oficial, só o magistrado que emitir a decisão é que vai dizer como que o São Paulo vai ter que agir após isso. Mas então, eu essa acho coisa... que não vai dar em nada. São 12 anos, né, cara? Eu sei, mas é porque o São Paulo há muitos anos vem sendo gerido por pessoas que só enxergam oportunidades... É, o lado bom do efeito é que mexe, né? De alguma forma você está mexendo... Seja com... por mania de poder ou por qual outra mania, vem colocando o São Paulo numa vala. Numa vala. Desculpa, eu sei se vocês querem ouvir do time, mas, gente, no fim das contas, se o time vai mal no campo, é porque o São Paulo ele é muito mal gerido há muito tempo. É triste, cara, é triste. E para não dizer que eu não falo das flores, o... Lucas Fernandes aí, pra mim, o melhor jogador da base de São Paulo, tá inscrito no Campeonato Paulista. Lucas e quem sabe tomar esse menino aí, consiga conseguir ir bem aí no São Paulo Futebol Clube, que depois vendido por mais uns milhões pra forrar o caixa que é sempre trucidado de São Paulo. E só um registro aí, Sombra. Olha pra... Eu vou te falar um negócio, hein, cara. Não é que eu não sei o que o Domênico passava, mas é... É, velho. Olha, meu amigo, dá desgosto profundo. Não dá vontade, velho. Dá desgosto profundo, bicho. O Infantino foi eleito hoje... É muita incompetência pra um clube só, velho. Eu queria dizer, viu, tô criticando um, não é porque agora eu fiz a crítica ao Ataíde, porque eu sou a favor do Aidar, porque hoje em dia, assim, torcedor é assim, né? Se você critica uma coisa, é porque você é a favor de outra. Não, pra mim, nada presta. Ah, sim. E o Infantino foi eleito presidente da FIFA e o que... O Infantino e o Velino. O que me chamou a atenção é que, sobre todos os elogios aí que foram dados a esse cara aí, que ele não tem mancha nenhuma. Até que você prove o contrário. Marca nenhuma e blá blá blá. Aí vem a declaração do presidente da CBF. O que ele falou, meu Deus? Feliz da vida pela vitória do Infantino. E aí ele diz assim... Então já não dá mais pra... Não dá pra confiar. Aí ele diz assim... Ele, né, o Infantino, entende a nossa picardia. Olha. Entende a nossa picardia. Lembra daquele filme com o Champagne, que ele era moleque? Picardia dos estudantis. É picardia ou nosso picadeiro? Acho que tá mais pra picadeira. Pode ser, hein? Também, né? Cara? Olha, de brincadeira. Ô, mano. Pra tocar. Vamos torcer, né, Sombra? Pra que não seja mais um ladrão, né? É torcer. Rezar não, porque rezar eu rezo por outros segmentos. Torcer pra que não seja mais um bandido, mais um pilantra lá no... Exatamente, mano. Mas também pode consertar a FIFA, mas o tal de SPFC não tá longe de ser consertado. Vamos falar do cartão Zoom, mano. Opa, vamos lá, Sombra. Agora eu vou dar uma dica bacana pro ouvinte do Estádio 97, hein? Amigão, quer ganhar R$5 no seu bilhete único? É isso aí, R$5, cara. E aqui não é pegadinha, não. Você vai ganhar isso daí. Vai ganhar R$5 no teu bilhete único. Tá me perguntando como, mano, eu posso ganhar R$5? Vou te falar. É muito simples, é muito fácil. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele. Não tem pegadinha, não. Você ganha. Você vai lá, baixa o aplicativo, cadastra seu bilhete único e ganha automaticamente R$5 de crédito nele. E depois é só colocar o bilhete no validador. Pronto, tá feito. Já ganhou R$5 no teu bilhete único. É isso aí, rapá. Zoom é a evolução da conta corrente. E com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar. O café da manhã, você tá tomando café da manhã, mordendo aquele pão com manteiga, você vai lá e, tum, coloca crédito nele. Tá lá, por exemplo, assistindo a novela, tum, coloca crédito nele. Isso sabe por que é bom, Domênico Gato? Porque você não vai ficar naquela fila monstruosa de manhã. De manhã todo mundo quer fazer isso e muitas vezes o metrô não tem atendente pra te atender. Muitas vezes tá dando problema no sistema. Pra que você não caia do cavalo, cara, faça esse procedimento. Baixa o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único e ganhe R$5 na hora, Domênico Gato. Não perca essa grande chance. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como é que se pronuncia ou como é que se soletra o Zoom? Eu vou te falar. Se pronuncia assim, ó, Zoom, e se soletra da seguinte forma. Z-U-U-M, tá bom? Z-U-U-M. M de Maria no final. É isso aí, rapaz. Acesse aí zoom.com.br/bilheteunico e saiba mais. E ó, baita presentão também, RG. O ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo a seguinte frase: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. O que acontece? Ele ganha? Ele ganha um crédito de R$50, RG. Ganha uma onça. E essa cara. Onça é legal, hein, velho? Velho, que rádio que dá um prêmio de R$50? Essa só onça é legal. 97. Energia 97 e a Zoom. Falar em prêmio, hein? Esse eita, é top, hein? Tá chegando, anota aí. O avião do estádio passando aí, ó. Passou o avião. Você pode passar não com o avião, mas passar agora com o seu carro no pedágio sem parar. Boa. No posto Shell Vila Rica, na Avenida Joaquina Ramalho. Atenção, Zona Norte. Mano, você que é o homem Zona Norte do Estádio 97, conta aí onde, que altura que fica a Joaquina Ramalho, como faz pra chegar lá. A Joaquina Ramalho é ali próximo da Chico Pontes ali. A galera que é da Vila Maria, da Vila Guilherme, o pessoal sabe onde é. É muito simples, é o posto ali da Joaquina Ramalho, o posto Shell. É isso aí, Avenida Joaquim Ramalho, 886, na Vila Guilherme, o Motinha tá lá, é o pedágio sem parar, hein? Passe por lá, daqui a pouco você vai entrar ao vivo com a gente, vai concorrer a prêmios lá no pedágio e você vai conhecer como faz para instalar o sem parar no seu carro. Olha que beleza, ter o sem parar no seu carro é eliminar dor de cabeça, meu amigo. Estádio 97 também tem um oferecimento do Grupo S. É, Sombra, vamos falar do Grupo S, que é o seguinte... O que é que você quer, hein, rapaz? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Você quer jogar bonito e ganhar de goleada? Se o que você quer é morar e investir bem, é Esser que você quer. E olha, a Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado. Empreendimentos super bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia. E sempre pertinho de um metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door, e você não paga nada mais por isso? Pois é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Vá ver com seus próprios olhos. Vá amanhã visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila, lá na Vila Prudente, e o super lançamento Le Village, com dois dormitórios e suíte na Casa Verde, do meu querido amigo Domênico Gato. Então liga lá. Anota aí, grava no teu celular. 3666-0900. 3666-0900. E fale com o consultor Esser. Você também vai querer um Esser, hein? É Esser que eu quero, amigo. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Esser. Chuck. Muito bem, vamos aos ouvintes no 3284-7097. Liga aí, participe do Estádio 97 ao vivo. No oferecimento de impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Torcedor do Corinthians que entrar no ar e disser: eu quero ir à torcida Estádio 97, vai sábado lá no Itaquerão assistir Corinthians e Oeste no camarote único. Deixa eu te falar um negócio, essa etapa da torcida Estádio 97 ela é inigualável, hein? Porque você vai assistir o jogo no camarote único, é lugar VIP de primeiro mundo, hein? Com comida, com bebida. Tem traslado saindo aqui da região da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Vai te levar até o estádio do Corinthians. Te traz de volta até aqui a Brigadeiro, região central. E lá, você vai comer, vai beber e vai assistir o jogo de um lugar extremamente privilegiado que só o camarote único pode te oferecer. Gostou? Então ligue e diga: eu quero ir na torcida Estádio 97. Querendo ir às cataratas do Barril, hein? É, alô? Alô? Quem fala? É Roberto Coelho. Ô, Roberto Coelho, tudo bem, meu? Eu consegui ligar na rádio. Liga aí na rádio, é nóis. Roberto Coelho do quê? Roberto Coelho. Só isso? Isso. Só isso? E quantos anos você tem? Eu tenho 42, Domênico. 4.2 hoje, RG. É hoje? Sexta-feira? Sexta. Ele vai brincar à noite. Vai brincar do quê, RG? Coelho e lebre, velho. Ah, sensacional! Coelho atrás da lebre. Só correndo atrás da lebre. Sensacional. E a lebre correndo do coelho. Olha, muito bom. Sexta-feira, né? Tá certo. E qual que é o bairro aí, velho? Pedreira. Benjamin, você manja. Pedreira. Pedreira é Zona manja. Sul, pô. Ou se manja. É, Extremo Sul. Extremo Sul. É. Tá bom. E qual que é o time? Esporte Clube Corinthians Paulista, mano. Coringão. Ô, amigo. Manda. Amanhã isso. O Corinthians tem mais um duelo aí pelo Campeonato Paulista. Pra mim, vamos hein? Pegar o Oeste. Não. E aí, irmão? Expectativa pra esse jogo aí? É o jogo preliminar, aquele jogo de quarta-feira que é importante pro Coringão na Libertadores contra o Santa Fé, hein? Ô, mano, eu vou ser bem sincero, cara, com vocês, né? O Campeonato Paulista é chato pra caralho. Na boca. Pra baralho. Pra baralho. E é muito chato, cara, é muito chato. É muito joguinho borocorchô. Aí quando empata com um time pequeno, faz um escarcel, já quer mandar ninguém embora. É time grande, é time pequeno. É chato, tinha que voltar ao Rio São Paulo. Jogos melhores. Falo isso faz tempo também. Ah, eu não acho não. Faz tempo que eu falo isso. São jogos desinteressantes. Eu discordo. O público não tem interesse. No estádio, a maioria dos estádios vazios. A audiência é fraca. No Rio São Paulo, você acha que seria diferente? Eu acho que seria diferente, sim. São como que volta o Rio São Paulo se tem a Liga agora, velho? Como é que os caras vão jogar Liga, Rio São Paulo? Vocês estão loucos. Liga, não vai dar certo, não, cara. Ah, então. É, não vai dar certo. A Liga não vai dar certo, não. E o Rio São Paulo vai. A Liga não vai dar, vai dar um título, beleza, mas não vai levar pra lugar algum. Qualquer time hoje em dia quer ganhar alguma coisa pra levar a algum lugar, não quer só pelo título, então não dá. Mas, ô amigão, eu respeito sua opinião, claro. O programa é democrático, mas eu acho que o São Paulo era um saco tão grande, cara. Uma porcaria, porque... Aí tanto você, quanto. Você acaba banalizando também, RG, os clássicos. Você pega, por exemplo, Corinthians e Flamengo, vão se enfrentar no Rio São Paulo, aí depois de um mês vai ter no Campeonato Brasileiro, mas no mínimo dois jogos. Copa do Brasil, Brasileiro. Tá, é complicado, porra, cara. Eu sou a favor de remodelar o Campeonato Estadual. Eu acho que o Campeonato Paulista não poderia ter tantos times como tem. Tô com tanto você. Tanto é que esse ano cai em seis. Eu acho que poderia talvez enxugar um pouco mais o campeonato, para o campeonato não ficar maçante. Mas, por exemplo, eu não sou contra acabar. Fazer outra forma, o pessoal do interior não morrer. Eu não sou contra não, acabar o estadual. Mas se fizesse tirar os times grandes, cara, o Campeonato Paulista vai acabar da mesma não, forma. Eu não sou contra acabar, mas eu acho que os times grandes têm que sair. Ah, eu discordo. Aí você mata o campeonato, Benjamin. O campeonato já tá morto. Mas é que tá, Benja. Hoje, os times grandes ainda no Campeonato Paulista servem, talvez, como uma dose de morfina para um doente. Se você tira os times grandes dali, é como se você estivesse tirando a medicação do paciente. Ó, time pequeno hoje, hein? Infelizmente, o time pequeno sobrevive, tem alguns que sobrevivem só do estadual, 3 meses no ano, 4 e acabou, depois fecha as portas. Então, o que eu faria? Eu faria o campeonato estadual mais longo. Qual que é o interesse dos times pequenos hoje? Não é ser campeão. Nenhum tem condição praticamente. É uma vez ou outra que acontece. Vira e mexe aparece um aí. Vira e mexe não. Ituano. Vira e mexe não. Um acaso. A cada não sei quantos ganha um pequeno aí. O pequeno entra hoje no campeonato para tentar mostrar um ou dois jogadores pro dono do clube, o empresário lá do clube, vender. Então, pega o estadual, faz estaduais maiores pros times pequenos terem mais tempo para se programarem, para jogarem mais tempo. Vende para uma emissora de televisão, pega um horário que não tem futebol e nós vamos assistir lá São Bento e Ferroviária. E se tiver um jogador bom ou outro, os clubes grandes vão lá e contratam. Infelizmente é a realidade. Ah, eu discordo. Você pega o Água Santa. Qual o jogador que vocês lembram que foi revelado no interior? Nossa, está de brincadeira. O Corinthians contratou o Petros, contratou o Paulinho, contratou o Ralf, contratou. Quem mais? Vamos lá, vamos lá. Se você me encher a mão, eu tô acreditando em você. Pô, mas está de brincadeira, como não? Eu já citei aqui inúmeros jogadores. Ó, o Elias veio do da Ponte Pequena. São Paulo, tá? Ué, mas vamos lá. Do interior de São Paulo, mano. Ó, o Elias, ele veio do da do Ponte. Elias. Veio da Ponte. O Paulinho. Bragantino. O Petros. Petros veio... Penapolense. Então, o Ralf, Barueri. Pra gente falar, porque o Felipe, valor, cara. O goleiro. O futebol no interior tá meio queimado, o Felipe, cara. Zagueiro. É só politicagem, é só querendo grana. Olha, eu discordo de você, man. Ele não quer mais ser campeão. Eu discordo. O Benjamin Bato falou aí. Concordo com o Benjamin. Olha, eu respeito novamente a opinião de vocês, mas já falei aqui no mínimo 5 jogadores aqui sem pensar muito, cara. Não, mas tudo bem. Mas você pega o Água Santa, tá fazendo um bom campeonato paulista. O Ferroviário tá fazendo um bom campeonato paulista. A Linense tá fazendo um bom campeonato paulista. O São Bento tá fazendo um bom campeonato paulista. Fazendo bom tem 6 rodadas. No final nós vamos ver quem vai ser campeão. Não é isso. Não tem apelo, mano. Não tem apelo. Pega as médias de público aí. É horroroso. Mas não é que não tem apelo, Benjamin. É caro. Você vai ver um time... É caro. Você pega aí, o Corinthians vai jogar no interior, contra um time do interior. Os caras cobram um caminhão, cara. Você tá acabando cobram de... 50 reais o ingresso, você, é caro. Você não acabou de falar que os grandes são a dose de morfina pros estaduais? Então os clubes pequenos, quando vão jogar lá, é a dose de morfina. Mas que é você por tá isso falando. Que o público é baixo, Benja. Mas você quer fazer o quê? Você quer 5 reais o ingresso? Eu acho que deveria mudar de acordo com... É um país geográfico. que é muito grande, que tem estadual. A Rússia também é um país geográfico que não tem estadual, cara. Ah, mas tá de brincadeira. Você não quer comparar o futebol brasileiro com o futebol russo. Tá não, não, não. Você tá falando geograficamente. Não, falando pois é, mas a Rússia, ela não tem o futebol aí de uma maneira como se fosse um carro-chefe tão grande como é no Brasil. Não, olha o futebol, olha o contexto do futebol na Rússia e olha no Brasil, velho. Não, mas não é questão de contexto. Aqui nós estamos falando de outra coisa. O futebol mudou. Aqui tem inúmeros times, gente. Na Rússia não tem tantos times pra você fazer estaduais, cara. Tudo bem. Você é brincadeira. Tudo bem. Tem muitos times aqui. Faça estaduais mais longos, desenvolva outras formas, mas tire os times grandes aí. Time grande entra em estadual pra falar que é pré-temporada. Porque você tá pregando aqui é um apartheid. É isso que você tá pregando. Tira os ricos e deixa os pobres. Pra que esse papinho não vai? Mas é verdade. Tá zoando. Eu não tô zoando, não. Se eu tivesse falando sério, eu ia discutir. Não tô zoando, não. Apartheid. O apartheid futebolístico. Isso daí é um apartheid futebolístico. Acho que é. Roberto! Grande abraço, obrigado pela sua participação aqui no estádio. Obrigado, obrigado a vocês. Escuta vocês. Valeu, amigo. Vocês são um ícone pra mim. Muito obrigado. Esportivo brasileiro. Benjamin é sensacional. Obrigado. Mano, é nota 10. Mano, desde o começo, eu escuto ele. Não sabia nem falar direito. Hoje disse. Mas você não reparou ele? Você viu a evolução, velho? A evolução do ser humano. Ele tá falando tão direito. Você é povão, tio. Caralho. Together, velho, é nóis. Nossa, até que eu gosto de você só um pouquinho. Mas tudo bem, vai, a gente tem que relevar. Ô Roberto, tá anotando? Você é excepcional como comandante aí do programa. Eu agradeço muito vocês. Obrigado. Passei por muitas coisas na minha vida e sempre escutando vocês sempre alegraram a minha tarde, cara. Pode ter certeza disso, do fundo do coração. Eu agradeço do fundo do coração. E eu quero ir na torcida de estádio 97. Boa! Boa! Aí, olha, aí foi agora. Bem, aí foi bem. Mordomia legal lá no único, hein? Hã? Que é HDI? HDI? Não, não temos no momento brindes da HDI, não. Não? Não. A joia. Tá bom? Ó, você tem que estar amanhã, às 5h30 da tarde, na Rua Tutóia 77. Rua Tutóia 67? 77. Você lembra do título paulista de 77, que você não vai esquecer. 77. Tá bom? 77. Eu só lembro de 2012 pra frente. Olha, mano, o cara apagando a história, tá nossa, louco. Nossa, é verdade, a história de vocês não foi tão assim. Não é tão distante, é verdade. Você tem toda razão, o passado, não escreve o futuro. Não, ele foi bem, ele foi bem. Ele foi bem, Ele que fale por ele, você tá de brincadeira, velho. Ele foi bem, mano. Quem não valoriza o passado, não escreve o futuro. Não adianta, não. Ele já falou, tá falado e é isso aí. Mais uma vez, discordo do cara. Ô, Roberto. Fica tranquilo. É nóis. Um abraço, junto, valeu, cara. Abraço, Catuguês. Valeu, meu, obrigado. Tudo bom, valeu, até mais, tchau, tchau. Esse é o Estádio 97, essa é Energia 97. Tá anotando aí os aviõezinhos passando, então anota, tá passando mais um avião. Quem te leva pra ver? Real Madrid, Barcelona e Real Madrid lá no Camp Nou. Quem? Nós. Só nós, Estádio 97, Energia 97, com apoio da Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. E também a Agência Catalana de Turismo, hein? Catalunha, o destino dos festivais de música mais prestigiados da Europa. Você quer? Daqui a pouco eu vou falar mais da promoção, mas você quer saber como que funciona esse regulamento? Você vai no nosso site, 97fm.com.br. Aba de promoções, clica lá e leia. Olha, regulamento ele não foi feito só para ler a primeira, tá? O primeiro item, o primeiro artigo. Você tem que ler inteiro, tá bom? Sim. Senão depois fala, mas ninguém me disse que o passaporte de que tá válido até 4 de agosto. Mano, não se avexa não, viu, mano? O quê? Se tiver com problema de passaporte, achar que não vai dar tempo de arrumar essas coisas assim, pra você poder viajar com a esposa pra Barcelona, não se avexa. Só falar, a gente resolve isso, tá? Rapaz, você não, RG, o meu tá tudo, tudo certinho, direitinho? E o Ronaldo Fenômeno, que tinha agendado uma visita com o Papa? Sim. Vocês viram isso, de roupa? Não. Teve isso ou não? Não, eu respeito até, porque existe lá um protocolo. Sim. Aí quando eu li lá, Ronaldo Fenômeno pode visitar o Papa por causa da roupa das amigas. E eu, na hora que eu li a manchete, já imaginei, nossa... Amigas? As amigas devem ter ido com mini saia visitar o Papa. Aí eu fui ler a matéria, como deve, né, Benjamin? Deve ser sempre ler inteiro. Sabe qual era o problema? As amigas estavam com roupas brancas, todas muito bem vestidas, com roupas brancas. Mas, segundo o protocolo, você não pode visitar um Papa com roupas brancas, apenas religiosas, pessoas religiosas podem visitar. Então as moças não puderam entrar, logo o Ronaldo também não entrou. Como elas não eram santinhas, elas não puderam. É que não quiseram ser indelicados, mas olharam para as mulheres e falaram, de pura aí não tem nada, nem a unha do pé, velho. Você de branco, é, velho. De branco? Tia, você de branco, velho. Falou, pra usar a roupa branca aí precisa ser pura, não, velho. Ô, Ronaldo, pô, Ronaldo. Isso é mais ou menos que nem você vai na balada, você espera a balada, você fala, que demais, vou nessa balada, né, etc. Chega lá na porta, olha, de tênis não entra. Pô, mas o Ronaldo foi mojão, hein? Hã? Ronaldo foi mojão. Você imagina, é, Ronaldo. Qual é a chance que o maluco vai ter de falar com o Papa de novo? Com essas mulheres aí, ele manda o WhatsApp e as mulheres estão na porta dele. O Ronaldo, larga as mulheres lá, velho. Vai falar com o Papa, tio. Preocupa que vai ter várias oportunidades. Ah, mas nem importa. Falar com o Papa é sempre bom, velho. Mas ainda mais o Gaúcho Papa... também, né? Teve. Porra. Mas ainda mais um Papa que gosta de futebol, logo logo é só marcar outra. Ah, mas não é assim não, velho. Larga as mulheres na porta lá e fala, ó. Mas peraí também, Ronaldo. Queria levar as mulheres pra falar com o Papa? Ou encontra com ele. Encontra com ele, mano. Uma vez o time inteiro de São Paulo encontrou o Papa, na época que o Marco Aurélio Cunha, os menudos do Morumbi, foi todo mundo encontrar o Papa. Era o João Paulo II. Eu fui ver o Papa, o João Paulo II. Mas você foi ver? Católico. Abemo Papa. Você queimou a chance de um católico estar lá. Não, eu não fui ao Vaticano ver o Papa, seu jumento. Quando o Papa chegou, eu gostaria. Se tivesse, esse Papa eu gostaria. Quando o Papa... Você pegou um privê com o Papa lá, um encontro privê. Quando o Papa João Paulo II veio pro Brasil, ele saiu lá do aeroporto de Congonhas na época, lembra? Porque ele não tinha aeroporto de Guarulhos. Foi emocionante aquela. Aeroporto de Congonhas. Eu morava ali no Planalto Paulista e o Brasil parou. Parou, parou. E eu fui a pé até a Rubem Berta ali. Na altura, pra te falar a verdade, eu tava perto do Detran. Do antigo prédio do Detran ali, perto da Sena Madureira. E tava tudo fechado. Onde enche de água. E eu vi ele passando com o Papa Móvel, cara. Naquela época você ainda tava em dúvida qual religião seguir, não, né? É, e na hora deu mó vontade de ser católico, não deu? Amigo, eu, apesar de ser, eu sou judeu, mas acho que a gente tem que respeitar todas as religiões. Claro. E o Papa é uma figura, cara. Eu era moleque na época, eu fui lá ver. Foi quando todo mundo cantava ali. A Rubem Berta tava lotada, 23 de maio, transbordando de gente. Foi a musiquinha. Olha, mas agora só... Abenção, João de Deus. E o quê? Abenção, João de Deus. Nosso povo te abraça. Tu vens em missão de paz. Lembro, pô. Isso foi cantado muito no Morumbi naquela época, em jogos de São Paulo, mas depois ficou muito caracterizado pela torcida do Fluminense. E a segunda vez que eu fui pra Rubem Berta foi por um motivo triste, fui ver o caixão do Tancredo. Certo. Não, do Tancredo. Do Tancredo eu fui pra ver o caixão indo embora. Oh, mas você é mó mórbido, velho. Mórbido, velho. Você não era nascido. A morte do Tancredo Neves foi uma comoção no país. Eu lembro até hoje o Antônio mórbido. Brito chegando domingo à noite. É. Pô, ela não lembra? É verdade, não, foi uma coisa... Pô, parou. Ele era o assessor, virou feriado. Eu teve feriado, eu não fui pra aula. Eu também não fui pra aula. E aí eu fui lá pra Rubem Berta ver o caixão Tancredo indo pro aeroporto de Congonhas. Pro Mano, todo presidente... Acho que pro Mano, ele falava, teve feriado, não fomos pra aula. Acho que o Mano era como se morresse um presidente todo dia, né? Mesmo jeito quando o Senna morreu, né? Aí eu não fui. Eu cabulava quando eu fui. Parou também. Não, parou, mas não fui ver. É, mas a gente tá falando aí de Papa, religião, né? E muito interessante, agora eu vou me ater só à manchete. Vai ganhar atenção, Angélica. Porque fique tranquila, o presidente da FIFA disse que, após ser eleito, ele disse que vai unir os povos. Ele, Infantino, segundo o Al, Infantino fala em unir povos após ser eleito. Que bom. Que legal. Deus, que legal. Eu quero ver como que ele vai fazer para fazer um clássico Coreia do Norte, Estados Unidos. Eu tô preocupado com a manifestação do presidente da CBF. Quando o cara disse que o cara. Puta, e ele falou: o Brasil tem a ganhar, né? Presidente da CBF falou, Brasil tem a ganhar. Então você já deve estar envolvido. Mas vou te falar, de todos os candidatos que estavam lá, que o melhor era esse. É mesmo? Porque o outro era um shake, mano. Você não ia gostar de um shake, Benjamin? Não, nada contra, mas eu acho que de todos, eu acho que o melhor era esse. Dizem que nada consta contra esse. Extra, fim de semana sem crise, extra, muita oferta e desconto pra você. Mande sua mensagem, participe do estádio através do nosso aplicativo, tá bom? É, nosso tá aplicativo bom. Energia 97FM, manda aí a sua mensagem. Daqui a pouco a gente lê mais mensagens. Antes o Mano vai falar da Polo Ar. Opa, vamos lá rapaziada, o verão tá aí. Você vai ficar até quando sem seu ar-condicionado, hein? A Polo Ar Condicionados, que é a maior distribuidora do país, apresenta a linha completa de condicionadores de ar inverter da LG. Esses são demais, hein? São aparelhos de alta tecnologia que economizam até 60% de energia, cara. Olha que bacana. Você vai abrir a sua conta no final do mês, você vai dar um sorrisão, velho. Vai parecer quando você pega o boletim do teu filho e vê lá, É, moleque. Não. E minha dica do dia é a seguinte, a região número 2. Diga. Ar-condicionado residencial split Articool Inverter de 9.000 BTUs da LG. Ele tem um design premiado mundialmente. Ele é mais econômico, repito, até 60% de economia. É rápido e silencioso. Ou seja, é um tesão. Isso é importante, mano. É um tesão. Silencioso, isso é muito importante. Não tem nada melhor do que você dormir assim com uma temperatura agradável, né, Regina? Só no sossego. Porra, da hora, top demais. E aproveitando esse clima de verão, a Polo Ar está com uma baita promoção, hein? Ligando no telefone da Polo Ar, anota aí, ó. 0800-889-8989. Você encontra este e outros aparelhos da linha LG em condições únicas do mercado, tá bom? E tem promoção para o ouvinte do Estádio 97 também. Entrou no ar dizendo o seguinte: quero entrar no clima com a Polo Ar e a LG. Sabe ao que você vai concorrer no final do mês, RG? O quê, mano? A um ar-condicionado de 9.000 BTUs. Olha que bacana, hein? Então você já sabe, né? Com a Polo Ar-condicionados e a LG, você entra no clima! Vamos lá, mais ouvintes no ar. 3284-7097. Toca, Asdrúbal! Alô? Alô? Quem fala? Marcela. Marcela do quê? Rodrigo Maia. Só isso, Marcela? Só. E quantos anos? É difícil uma mulher conseguir ligar aí, hein? Sempre é homem, homem. É, difícil. Difícil. Geralmente 27. Os... É, aí é a RG número 2, a Marcela, que insistiu e conseguiu falar com a gente. Ela tem 27 anos. E em que academia você, Maia? Ah, ó, trocadilho. Boa, RG, boa. Sensacional, boa. RG. É importante saber, porque hoje, assim como o Mano, a mulherada também maia, entendeu? Você não maia lá, Mano? Onde você tá maiando agora? Muito bom, muito bom. Mas vai eu saber sou professora sua mãe. De educação física, aí. É o Mário mesmo. Não, eu sei pela voz, mano. Mas você é aquelas professora meio gordetinha ou você é aquela professora legal? Não. Educação física não tem gordinha. Tem, opa, lógico que tem. Tem gordinha? Tá na moda, lógico que tem. Não, essa tem voz de ser legal, hein? Ah, não sei, pela voz do meu. O Domênico falou, mano, em rádio geralmente você não vê locutora bonita. Quem falou isso? Você falou. Não, quem falou foi a Sombra. E não, pela voz às vezes engana, viu? Não, nunca falei isso. Não, mas ela não está no rádio. Então, mas vamos ver. Mas, ô Marcela, quantos anos você tem, por exemplo, a sua altura? Ó, com 27 anos que ela disse que tem, Domênico Gato. A sua altura e o peso, vamos ver. Vamos ver. Tenho 1,67, 70 quilos. Ó, tá esparramada, hein, Marcela? Tá meio esparramadinha. Ou você é aquela snipe assim, paniquete? Não, não sou paniquete, não. Aí, RG número 2. Também. O RG já fez uma cara assim, tipo de que abriu a geladeira e tá com um cheiro ruim. Sabe aquela cara que você faz assim? Que isso? É, não, foi a cara que a gente faz. Não pode ser. Mas vamos ver. Quanto de coxa? 1 quilo, RG. Ah, não sei. E de quadril? Acho que uns 105, mais ou menos. 105. É. Que coisa, Domênico. Que belo comentário, hein, Domênico? Não falei nada. Primeiro que tem a sutileza do... Não falei Peter nada, Porto. Eu falei alguma coisa? O que eu falei? Falei, bom, não, hein? Eu falei isso? Falei. Estúpido. Tá ouvindo, o Domênico? O Domênico que trata a mulher igual um pedaço de carne. Mas você não falei isso. É, o mundo precisa parar também com esse, sexismo de só olhar a mulher assim como se fosse um pedaço de carne. Aí eu tô. Como se fosse um frango rodando dentro daquela como é que chama aquele negócio? O Benjamin que fica falando pra fazer essas coisas aí. Aquela assadeira de padoca. Vocês precisam parar com esse negócio de tratar a mulher. Você viu os cachorrinhos de rua, velho? Quando para na frente daqui, dá até dó, né, mano? Verdade. Vontade de comprar um e dar pro cachorrinho, velho. Eu acho errado essa parada aí. E o bairro, qual é? Moro no Cangaíba. Cangaíba é Penha. Deixa eu te falar, você se formou na Uninove? Sim. Tô falando. Ah, porque aqui no Twitter. Twitter. Bora, mas já? Pontos, olha, Twitter, vou dizer, velho. Twitter tem o pessoal aí que conhece. Mas já? Já. Vai nessa do Twitter. Vai, já tem aqui no Twitter aí. Caraca, velho. Os malucos são os comédia, mano. Mas o Marcelo... Quer ver? Quer ver? Quer ver como é ela mesmo? É. Corintiana. Sim. Todo viu? Poderoso Timão. É isso aí, Marcela. É isso aí. Tamo junto. Vai, Corinthians. Ô, Marcela. Tem o pessoal no Twitter que conhece mesmo, hein, velho? Ô, Marcelo, fica dando asa pra esses malucos, não. Fica dando ibope pra eles, não. Vou falar do Coringão aqui, é tudo nosso. Ô, Marcela, com relação a esse time do Corinthians pra esse ano de 2016, tínhamos a expectativa de preservar aqui o Jadson, o Renato Augusto, o Gil, o Ralf, mas aí veio essa porcaria dessa China e levou todo mundo. O Corinthians tá remontando o time. Você, como uma professora de educação física, você que já deve ter, inclusive, feito estágios aí também em times de futebol, ou pelo menos entende do assunto. Não, ela trabalha lá na academia, na Eco Esportes. Também. E você não trabalha lá na... Bate uma bola, e você não... bola. E você não... time de futebol. E você não trabalha na Eco Esportes? Trabalho. Nossa, tô conhecido, hein? Ai. A galera do Twitter aí. Olha. Começaram a levantar a ficha. Olha, a capivara vai longe, hein? Mas então, Marcela, você que tá no meio, você que joga, você que estudou pra isso também, você pode comentar a respeito. Qual você acha que deve ser o rumo do Corinthians pra esse ano de 2016? A sua expectativa? Você acha que o Corinthians vai conseguir realizar um bom trabalho ou o time tá sendo montado esse ano e vamos colher frutos somente no ano que vem? Não, eu acho que vai ser mais ou menos igual ano passado. O time também ano passado não começou muito bem. E aí foi remontando e acabou sendo campeão, né? Infelizmente perdemos muitos jogadores, mas eu acho que tem tudo pra conseguir mais um título esse ano. Eu concordo contigo. Tomara que seja Libertadores. Concordo com você, viu? Concordo mesmo. Inclusive porque temos um santo ali no banco, que é o Tite. Eu vi. Cadê o Elias? O Elias, o Tite não gastou um milagre, RG? É. Porque o Corinthians, ele tem opções ali para aquele setor. O Corinthians, ele pode colocar o Bruno Henrique para jogar na posição do Elias. Ele pode colocar o Maicon, que veio da Copa São Paulo. Ele pode recuar o Rodriguinho. Ah, então ele vai para ele poupou a mão. É lógico. Não quis gastar um toque. Não quis gastar um toque, é isso? Vem na Bíblia se Jesus fazia um milagre a cada página. Não fazia, RG. O cara só fazia quando era necessário. Ô, Michele. Marcela. Perdão. Ó, tô ficando com ai. Olha, cuidado. Mas, ô Marcela, já que você acompanha, quem você acha que deve ser o substituto pro Elias nessa função agora, já que o Elias vai ficar fora por pelo menos 4 semanas? Ah, o Rodriguinho, né? Ele toda vez que joga ali na posição do Elias, ele joga bem. Concordo contigo. Mais uma vez concordamos. Essa menina manja, viu, RG? É, ela tá ligada, velho. A menina manja. E... Então, eu não sei. Também, eu tenho um time. Manda um beijo pro meu time. Qual que é o nome do seu time? Cafeína. Aí vai, o time cafeína, vai. Cafeína, velho. Com esse nome anda, não tem jeito. O Eric, teu irmão, te apoia? Aham. A Isabela joga também ou não? Tua irmã? Não, a Isabela não. Mas o Marcelo... Minha família inteira. Olha, é que você é conhecido. Aqui no Twitter tem mais coisas. Se você quiser que eu pare... E tem coisa não, que eu não... Não, mas tem coisa que eu acho... Não, tem coisa que eu tô vendo aqui que é melhor não falar. Não vai constranger a menina, não. Pô, você também não tem o time, hein, Benjamin? Não, parei, eu acabei de falar, só falei das coisas supérfluas. É, mas agora a menina ficou pensando, nossa, o que ele sabe da minha vida? Superflua, não lá. Ó, o RG te corrigindo aí, tome, bicho. Não, só dando corte. Se a gente fala errado, tem que corrigir, hein? Ô, Marcela, mas por exemplo, você que é mulher, existe um preconceito ainda no futebol com relação às mulheres gostarem, entenderem e até jogarem bola, ou não? Sim, bastante. Vocês jogam o quê? Futsal, society? Futsal. Quando vocês chegam lá para alugar a quadra lá, por exemplo, a quadra eu suponho que não seja de vocês, ou é? Não. Então, não é. Geralmente, o seu time é o último a jogar ou não? Ou depois o seu time vem... É o último a jogar. Ah lá, tá vendo? Não, mas é o horário a gente que escolheu mesmo, não é por... A gente joga no último horário porque a maioria trabalha fora e acaba indo pro último horário mesmo. E de que hora até que hora que vocês jogam? Das 9 às 11, toda segunda-feira. Das 9 às 11? É. Mas esse horário aí só os bolivianos querem. Das 9 às 11 segunda-feira, mas é verdade. 9 às 11 na segundona, tá todo mundo moído. Pô, segunda-feira, velho, cara. Não, é nada, vai, Marcelo. Tem dia que tem 25 meninas jogando lá. Porra, meu, segunda-feira das 9 às 11? É, então, mano, mas essa hora os machos não querem jogar. O cara saiu no domingo, tá cachaçado ainda. Mas deixa eu te falar, segunda-feira já trampou. Os caras, quando vão jogar bola, o vestiário depois pra tomar banho é um nojo. O da mulherada é legal? É legal, a gente tem já um esquema com o dono da quadra, ele deixa bem bonitinho, é um vestiário só pra gente. Ah, mas então a quadra que abelisca o... Não, mas conta como é que é. Tem uma famosa lá que joga com a gente, aí eles capricham mais ainda. Não, mas conta pra gente como é que é. Deve ter câmera escondida. Né? Vocês trocam ideia, vocês ficam... Tira uma roupa, toma um banho e se vestem, como é que é? Vocês ficam lá conversando, trocando ideia, comentando o jogo. O cara só no monitor, velho. Hã? Sim, a gente conversa bastante e... a maioria gosta muito de futebol, tem até uma discussão sobre time, que é tudo, cada um torce com um time. Lógico que a maioria é corintiana, mas tem as São Paulinas tristes lá, né? Palmeiras, e baixar a polícia, um abraço. Mas é legal, mas o Marcelo, você já pensou em seguir uma carreira de jogadora ou você joga só por hobby mesmo? Eu jogo na... Tô brincando. Eu tenho uma amiga, a Tiene, que tentou ser jogadora de futebol, mas ela era ruim, cara. Ruim? É, que ela tem uma deficiência no pé também, cara. Ela é meio 10 para as duas, sabe? Chuta pra direita. Você me lembra o Patrício, quando levou, lembra a história com o Patrício? Verdade. Levou um moleque pra França pra jogar num time chamado Red Stars. E aí quando o moleque chegou lá e tal... O moleque foi andar, o Patrício viu, ele era manco. Você não tá falando sério. Juro. Não, não. É sério. Te juro. É sério. Falar, olha, pelos meus dois filhos. Não, o Patrício não. Olha. Não, não. Eu não posso falar nada, os caras acham que é zoeira. O Patrício, por favor. Põe o Patrício no ar agora e pergunta se essa história é mentira, que quando vai chegou lá. Ele pagou, vai mandar no WhatsApp. Pagou passagem, o caramba, o idiota levou sem ver. Chegou lá, o moleque era manco, ele falou: meu, você tá machucado? Não. Eu falei: não. Eu sou pouco manquitola, mas não é muito. E o cara, pouco manquitola. E o cara do clube virou e olhou e falou: pô, mas como assim? Jesus, cara, é mano. Sem contar, RG, que assim, pô, pra você imagina, toda a armação que ele fez pra conseguir um encontro com o nego lá pra avaliar o jogador. E falou que tava vindo o novo Ronaldinho Gaúcho. É. O cara já vendeu tinha uma perna menor, velho. Ah, não pode ser. Nada contra ter uma perna menor. Só que pra jogar futebol não dá. Eu não acredito, cara, no negócio disso. Pode ser, verdade. É. Ô, imagina Marcelo, a cena, mano. Quem é a manca aí do teu time? Manca? Não tem manca, não. As meninas jogam super bem. Véio. Tá certo. O Romero, tem espaço no teu time? Tem nada. Tem menino lá que joga melhor que ele. Não fala isso que o mano. Não fala isso que o mano fica bravo. O mano acha ele o novo Ronaldinho Fenômeno. Não, não acho, mas não, olha a análise que eu vi. Ele é esforçado, mas não dá pra ele, não dá. Vem cá, você gostaria. Vem cá, e a Marta, você gosta? Gosto, opa, adoro a Marta. A Marta? Vocês acham? A Milene joga com a gente, ó. A Milene Domingues. Ó, a Milene joga bem. Vocês acham ela que. Ela é do nosso time. É, vocês acham que a Marta. Tô falando sério. Hoje não, né? Porque pela idade, não, mas já, auge já dela... tá na descendente. Não, hoje não, mas ali com os 25, 26 anos, 24 anos. Você acha que se a Marta jogasse num time junto com os homens, não sei. Vocês acham que ela jogaria? Imagina, gente. Não, acho, que fisicamente acho, não aguentaria, imagina, né? Não aguenta porque os caras chegam junto, né, velho? Vocês acham que não mesmo? Não, acho que chega dentro da bancada. Fisicamente não. É incompatível, Benji. Não dá não pra tem, colocar não tem pra como, né? Com os homens aí em qualquer esporte, não tem como. Aqui a brincar é uma coisa, jogar a diferença é muito grande. Tá. Ela brincou, ela, né, participou de amistoso brincando. É, agora você bota numa competição, não. Eu acho que não dá não, hein? Não dá, não tem como. Não tá certo. Acho que não dá. Fica muito diferente, né? Ah, sim, totalmente. Muito, muito. Marcela, um beijo pra você. Obrigado pela audiência. Eu quero participar da torcida do Estádio 97. Então, qual é a frase certa? Eu quero participar da torcida do Estádio. Tá, eu quero ir na torcida Estádio 97. Ah, é. Eu quero ir na torcida do Estádio 97. Boa, vai curtir demais, viu? Vai ser bacana demais. Você vai achar legal, camarote único é vipasso. Vai adorar. Tem que estar aqui amanhã, 5h30 da tarde, na rua Tutóia, 77. Bem na esquina da Brigadeiro Luiz Antônio, tá bom? Tá bom, então. Ó, e fica ligada nesse vestiário aí, hein? Vê se não tem muito buraco na parede, nas janelas, na porta. Se liga, hein? Pode deixar. É, fica esperto. Vocês ficam lá discutindo futebol e as coisas estão rolando, estão acontecendo. Tem sempre um Domênico instalando, fazendo buraquinhos por aí. Eu queria mandar um abraço pro Domênico, que eu acho ele um dos mais imparciais aí. Muito obrigado. Eu tô falando, rapaz. Por que moça, que eu fui estender a conversa? A moça conhece do troço, velho. Eu gosto muito mas eu sou dele, mesmo, muito obrigado. Por que que eu fui estender a conversa? Ela deu um tapa de luva de perica em cada um desses aqui que estão aqui, mano. É isso aí, Domênico. Incrível isso. Pelica, bicho, foi de luva de concreto. Então, viu? Por isso que não acreditava aí, ó. Obrigado, viu? Obrigado, viu, Marcela? Imagina. Obrigada a vocês. Valeu, um beijão. Até mais, tchau. Vamos trazer mensagens aqui através do nosso aplicativo. Bora. No oferecimento de Paulo Arco, a Paulo Ar Condicionados LG, você entra no clima. Também Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Engove. Vai pra curtição? Bom engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Aí. O Douglas Oliveira. peço a gentileza de lerem a minha mensagem. E digam em rede nacional que eu, Douglas, amo muito a Sara e meu filho, que logo estará em nossos braços. Olá, RG. O Vitor Gabrielo. Legal. Parabéns pelo programa maestral que vocês fazem, graças a vocês. Muitos motoristas enfrentam com calma a loucura que é o estresse da megalópole, que é essa nossa São Paulo. Boa. Chupa Dodô e rumo a Tóquio Timão. Grande abraço a todos, Douglas Oliveira. É, essa parte final aí. Por que você não gostou, Benjamin? O cara mandando um amo pra mulher. Em rede nacional. Poxa, eu não gosto dessas coisas. Mas você não acabou de dizer que você é apaixonado pela sua mulher? Não, que você faz declaração de amor. Você faz declaração de amor. Eu faço. Mulher. O Sombra comentou aqui. Eu falei, olha, eu fiz 14 anos de casado. Agora, esse negócio não tem nada mais chato. Olha, me lembra aquelas rádios antigas quando eu era moleque. Olha, eu quero dedicar essa música. Puta, não, cometa. Não, eu não vou deixar você cometer essa sacanagem. Olha, deixa eu mandar um abraço pro Paulinho, pro Coruja, pro Tizinho. O Domênico Gatti. Domênico Gatti. Domênico Gatti. O que ele acabou de dizer? Acabou de mandar abraço pra mulher. Que é cafona, oferecer música. Não foi o que ele acabou de dizer? Falou. O que aconteceu no Bourbon, no resort, na hora da música lá, dos calouros? Quem é que foi cantar oferecendo pra mulher? Ele. Quem foi? Ele ofereceu pra mulher que tava lá sentadinha ali. Sim, mas deixa avisar. Qual a diferença? Esses dois quadrúpedes. É. Não era um programa de rádio. Tá louco. Era um karaokê brincando. Era um programa sim. Era um programa sim. Não importa, não importa. Não importa. Olha, então deixa eu falar, você que é ouvinte, você não imagina, porque quem tá no carro, tem 550 milhões de caras ouvindo, que não faz ideia quem é o Tizinho, o Coruja, o Pajequinho, ninguém sabe. Deixa o cara querer falar. É legal pra duas pessoas, é cafona, é brega, deixa é demodê. Perfeitamente. Não é, Bá? Aquele oferecimento, aquela dedicatória que você fez no resort, tava dentro de um outro contexto. Não era um programa, não era um programa. Esse Sombra é um vendidinho. Aliás, tá no ar, falou, quero mandar só faltou fulano, cantar com o Mano. Só faltou com o bunda branca do colo. O Mano fala assim fora do ar. Meu Deus, os caras ainda insistem com esses abraços. O Mano não fala isso. Continuando com as mensagens, o Alex Santos. Que absurdo, o Ricardo Oliveira chegou de graça e ganhando uma merreca. A premiação do Paulista que ele ajudou a conquistar já cobriria tudo o que foi gasto com o Ricardo. E ainda sobraria se o chinês desse um real, o Santos já estaria no lucro. Besta foi o Ricardo por assinar um contrato com uma multa dessa, sendo que o Santos não gastou nada para trazê-lo. Que besta! O Benjamin entrevistou o Oswaldo Oliveira. Isso é na sua conta, velho. O Oswaldo Oliveira falou um negócio amanhã. O Benjamin entrevistou o Oswaldo Oliveira, cara. É. E o Ricardo Oliveira pediu, pelo amor de Deus, pro Oswaldo Oliveira colocar ele no Palmeiras. Ele suplicou, ele ajoelhou e falou, pelo amor de Deus, me dá uma chance. Foi. É verdade, Oswaldo. E ninguém no Palmeiras contratou o cara. O Oswaldo falou o quê? Ninguém queria o Ricardo Oliveira. O Oswaldo pediu 3 vezes... E ele falou com insistência, foi o termo que o Oswaldo Oliveira usou, para pedir 3 vezes a contratação do Ricardo Oliveira. Eu fui lá, e o Ricardo Oliveira, o termo que ele usou, me implorou, olha, eu vou contratar de risco. Aí eu falei, por que o Palmeiras não quis? Ele falou, olha... Mas você lembra que, o Palmeiras estava atrás dele mesmo? Tem que perguntar pros dirigentes lá, que falaram que... Mas a alegação, eu li aqui a matéria, a alegação dos dirigentes do Palmeiras foi que ele estava 7 anos no futebol. Já tinha muita idade e já estava 7 anos no futebol. Nós mesmo aqui ficava, será? Isso é verdade. Não, é pelo valor que você contou. Foi com dúvida. Era 50 mil reais. 50 pau por mês? Porra. 50 pau por mês? Vale o salário de locutor de rádio. Aqui, locutor 50 pau por mês para jogar um campeonato. Joga um campeonato. Não ganho isso nunca. Peraí, 50 pau por mês para jogar o campeonato paulista? Tá de brincadeira, 200 mil reais aí pra jogar o campeonato paulista. Tá de brincadeira. Ricardo Oliveira é 1 milhão de vezes mais jogador que Lucas Barros. Sim, que custou 4 milhões e meio de euros. Mas não é, Dodô? Mas ninguém sabia na época por quanto. Depois é que ficou sabendo que ele ia ganhar 50 conto no Santos. O próprio Oswaldo Oliveira falou. Não, tô falando no Santos. Depois ficou sabendo que ele tava ganhando. Mas se o jogador fala que eu quero um contrato de risco, isso é 500 mil reais por mês. Isso é outra coisa. A negociação dele com o Palmeiras, de que o Palmeiras não quis, é uma outra situação. Continuando com as manchetes. O André, manchete não, quase as mensagens via aplicativo. Tô gripado. Você falou manchete, me deu um susto, falei 7 minutos. Porra, vou começar de novo as manchetes. O André Murbach. Galera da mesa, boa noite. Pelo que fiquei sabendo, realmente o clube da China ofereceu 6 milhões de euros. E o Ricardo Oliveira pagaria por mês ao Santos 1 milhão durante 2 anos. e o Santos não aceitou. Chupa vovó. Grande abraço. Ah, deixa eu ver aqui. O Felipe Ferreira. E aí, pessoal, parabéns pelo programa. Escuto vocês há um ano. Muito bom. Mano corintiano, gente boa. Sou tricolor, mas acho você gente boa, viu, cara? Muito obrigado, mano. Agradeço aí. Ai, o tá vendo? Nem tudo é pedra, mano. Pô. Essa pergunta aqui eu vou fazer. Ah, não, mas também são 37 horas de polêmica, né? Rapaz, cuidado, é legal, vai. Cuidado. Pra quem que é? Quem que é? Cuidado. Quem que é o indiciado aí? Você. Indiciado. Ah, pode, eu não vou fazer 37, juro. Pode. Indiciado. Pode xingar. Peraí, deixa eu responder aqui pra Amanda Esbriça. E responde no grupo do WhatsApp também, que eu falei que você falou um negócio absurdo aí. Eu vi. Que foi? No grupo eu respondi você, que você falou uma bobagem agora. Eu também. Falei uma bobagem? No WhatsApp, é. É mesmo? Você falou, deixa eu ver aqui. Ah, é que o Bar, o Mota, perguntou via nosso grupo, que hora a gente entra no ar com o pedágio sem parar. Aí eu falei, já, fica esperto. Aí o Ben já respondeu, ficar esperto? Impossível. É verdade, Benjamin, você tem toda a razão. Mas o Márcio, a Jonas... Ah, não, acho melhor não. Lê, pode ser, não tem problema de crítica, pode ler. Bah, o que você acha? Pode ler. Não, é uma enquetezinha. Ah, não. Dá pra ler? Dá pra ler. Boa noite, feras. Boa noite. Barulho de fera, Domênico. O que também é ridículo, falar feras. Fera, por quê? Fera. Ah, porque é uma coisa... Tudo tá ridículo. E aí, fera? E aí, fera, beleza? E aí, tigrão? Deixa os caras falar do jeito que eles querem. Fera não tava na década de 70. E aí, fera? Tudo jóia, fera? Ai, ai, ai, ai, ai. Bom, ele pergunta aqui. Quem o Benja mais odeia? Ganso ou Felipão? Viu? Ah, viu? Aí complicou. Olha, na pessoa física, nenhum dos dois. E na jurídica? Nossa, agora o moto não, se eu tivesse que escolher, se eu tivesse que escolher... Nossa! Não, se eu tivesse que escolher... Agora partiu pra ignorância. Dois pés no teu peito. Peraí, legal. Se eu tivesse que escolher ou ter o Ganso no meu time ou ter o Felipão como treinador, hoje, eu prefiro ter o Ganso no meu time. Olha aí! Agora, olha aí! Agora, odiar... É estrelinha. Agora, odiar... O Filipão ele não gosta mesmo. Não, não, não. Não gosto do Filipão como treinador. Não como pessoa. Eu já te falei, outro dia encontrei o Filipão no aeroporto, ficamos conversando uns 20 minutos. Cara bacana pra caramba. Olha, ele é muito mais bacana pessoalmente que dando entrevista. O Vinícius Silva. Galera, estou em Galway. Mais ou menos. Galway, na Irlanda. Mandem um abraço pro meu irmão Leonardo, meu pai Valmir e meus amigos do grupo Bando de Machos no WhatsApp. Ah, tá vendo? Isso é ridículo, velho. Nem na Irlanda vou perder o programa de vocês. Abraço. Mas não é. Aí o cara tem um grupo de WhatsApp Bando de Machos, cara. E aí a gente tem que mandar abraço pra isso. É ridículo, velho. É cafona, é brega. Não é, Domênico? Se é o Ganso... Se é o Ganso... É, se é o Ganso... O Paulo Henrique... Meu Deus, viu? O Paulo Henrique Barbon Batista de Oliveira. Com essa história aí do Ronaldo não ter visitado o Papa, é capaz do Papa estar mais triste que o Ronaldo. É, vai saber, né? Depende do fanatismo de cada um. Aí, você tava agendado, um quer, né? É. Vai que o Papa nem comeu por isso, nem jantou. O Eduardo Antônio, sobre os estaduais, deveria ser feito um sudestão contra o nordestão. Ó, melhor não, viu? Porque senão depois vão dizer que isso aí é briga sul contra o norte, no país. Esse papo aí do politicamente correto, melhor velho. Melhor não. O Guilherme Furtado. Nos Estados Unidos, as ligas de todos os esportes americanos são nacionais. Não existe um campeonato estadual. E olha a diferença na organização e audiência dos torneios. Sem levar o fator financeiro em conta. Todos são emocionantes e com sucesso de público. O paulista é um fracasso. Agora, nos Estados Unidos... São muitos esportes que fazem sucesso. No Brasil, só um faz sucesso. Também de tudo ficar comparando aqui com... Pô, vocês também viajam pra caramba. Gente, Estados Unidos não é incomparável. Temos que viver a nossa realidade aqui, pô. Para que essa... Pô, nossa realidade. Mas aqui no Brasil, só o futebol consegue fazer sucesso mesmo. A não ser também, por exemplo, vai Lutas. Vou ter um evento do UFC aqui. Lucas? Lucas. É, Lucas. Lucas. Pô, sábado o homem tá voltando aí, mano. Anderson Silva. Olha... Ele vai lutar com os... O homem não, o Spider. Ganha, o Spider. Então, Domingo, ele foi meio arrogantão, ele deixou o maluco aí com a mão no alto, só porque o cara perguntou se ele tinha ereção ainda. Sério? O cara falou isso mesmo? Quem? Como é que foi o papo? O Bispin, perguntou o quê? No encontro aí, quando eles estavam aí passando uma divulgação do evento lá, ele falou, você ainda tem ereção? Porque olha. O Anderson Silva, ele alegou que ele foi pego no doping por ter tomado um remédio pra subir a piroca. Que bonito. É, mas que verdade. Bonito, hein? Aí ele alegou isso. mas continham alguns outros produtos ali que eram anabólicos. Aí ele perguntou pra ele? Aí perguntou isso pra ele. Aí o Anderson Silva ficou meio sem graça, depois pediu. Não, mas faz a voz do Anderson aí. Não, tô bem. Aí, num evento aí de divulgação aí do UFC agora também, o Anderson Silva deixou ele com a mão estendida aí, ficou toda hora passando assim a mão no nariz, simulando aí, porque ele tem um hábito de ficar fazendo assim o lutador adversário. É coriza. E aí ele ficou toda hora lá falando, eu acho que o Anderson Silva precisa de um lenço. E o Anderson Silva só ficar encarando ele assim, passando o dedo no nariz, assim, tipo... Como se fosse aquele sinal de... Você perguntaria pra Anderson Silva? Falei, aí, velho, tá tendo eleição ainda ou não? Acho que não, cara. Eu gosto do Anderson Silva, mas eu achei que ele foi meio arrogante, cara. O Anderson Silva? Eu achei, cara. Não, mas é que o cara aloprou muito ele, viu, mano? Aloprou ele, mas faz parte, RG, faz parte, mas... O cara aloprou. Acho que é muito feio você deixar uma pessoa com a mão estendida, cara, sabe? Aí o cara falou, belo exemplo você tá dando pro jovem. Você nunca fez isso pra ninguém? Não, cara, eu acho... Mas já teve vontade? Eu prefiro dar uma cabeçada no cara do que deixar o cara com a mão estendida. Aí o cara falou, belo exemplo que você tá dando pros mais jovens aí, Anderson Silva. Eu só queria mandar um abraço aqui, rápido. Igual você, mano. Ô, Galvão. Boa noite a todos. Tudo bem, Galvão? Tava bem ouvinte. Galvão. Tive que atender uma ligação de um grande amigo meu. Quem? Me ligou o Interurbano aí, o Michel, grande amigo meu que tá ouvindo. Que Michel? Na verdade, o nome dele é Michael. Ah. Michael Coates. É o diretor-geral da NASA, amigo meu. Você é amigo do diretor da NASA? Ele é meu amigo. Você é muito tempo. Bem relacionado, Galvão. Com certeza, amigo. Esse cara é um rapaz da melhor qualidade. Tá falando outro dia, parou de uma discussão, ele e Luciano Burti, sobre a Área 51. Vai falar ou não vai? Vai falar ou não vai? Vai falar ou não vai? Ele não falava nada, a gente ficou naquela brincadeira. Queria mandar um grande abraço, que ele tá ouvindo. Inclusive, ele é muito fã do Domênico. Muito obrigado. Ele queria contratar você pra ser o locutor oficial de quando o foguete subir, amigo. Pra fazer a contagem regressiva? 10, 9. Eu vou lá, tamo lá. Exatamente. Porra. Inclusive, sabe o que é engraçado? Vai pagar em dólar lá. Não, todo mundo lá é muito fã, meu. Todo mundo da NASA lá. Todo mundo, né? Porque tem gente da Índia, tem gente do Brasil, tem gente de tudo que é lugar. E é engraçado que o bordão, quando eles estão subindo, eles falam meu bordão, amigo. Você acredita nisso? Qual que é o bordão? Quem é que sobe, amigo? Eles repetem isso, acho que eu fico muito emocionado. Obrigado, de verdade, amigo. Obrigado. Boa, Galvão. Esse é o Estádio 97 no oferecimento da BV. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. E tem avião passando aqui, hein? Anota aí a promoção Avião do Estádio 97 que vai te levar para ver Barcelona e Real Madrid, o maior clássico mais desejado do mundo. Ingresso que ingresso sempre desse clássico é sempre sold out. O mundo procura esses ingressos e nós os temos para levar você até Barcelona, para além de ver um baita de um clássico que tem tanto jogador bom. E ainda vai conhecer Barcelona, a região da Catalunha, um lugar maravilhoso da Europa, gente. Você merece conhecer. Mas para isso, conhecer ainda sem pagar, é melhor você participar da promoção e tentar sorte, né não? Pô, show de bola, então, São Paulo fala. Anote aí quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97 no nosso programa, tá bom? Os aviões continuarão passando até o dia 10 de março. No dia 11 de março, o primeiro ouvinte que entrar no ar pelo telefone, no 3284-7097, dentro do Estádio 97, e tiver com o passaporte, é válido até o dia 4 de agosto, vai ter o direito de viajar para Barcelona, mas tem que acertar, hein? Tem que acertar quantos aviões passaram em um dia X do programa. Aí você fala, mas vocês que vão dizer que dia que é? Não, você mesmo vai dizer, olha. Você. Vamos por lá, no dia 13 de fevereiro, eu ouvi passar tantas vezes o avião do Estádio 97 no programa. Se você estiver correto na sua afirmação, você vai ganhar um direito de ir com acompanhante para Barcelona. E ó, vai conhecer Barcelona, vai conhecer a região da Catalunha, vai ver o clássico. E na sexta-feira que antecede o clássico, você vai fazer o Estádio 97 direto de Barcelona, direto do hotel onde a equipe da Energia estará hospedada. Estará lá com você fazendo o programa o Mano, o Domênico e Cláudio Mota. Todos juntos com você, fazendo o programa e interagindo aqui com a galera no Brasil. Vai ser legal demais. Então, olha só que bacana. você vai conhecer a Catalunha, você vai conhecer Barcelona, né? Você vai para esse jogo, você vai conhecer o memorial do Barça num dia antes. E ainda vai fazer o programa direto de lá, um Estranho no Ninho Internacional. Ah, que chique! Chique demais. Participe, acompanhe, vá anotando quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97 em qualquer um dos dias do programa, tá bom? O regulamento tá completinho lá no nosso site 97fm.com.br. E o agradecimento, cara, agradecimento demais a Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona, porque é uma viagem que você não vai fazer num teco-teco, né, cara? Você vai num avião, numa companhia aérea de primeiro mundo, companhia premium. Singapore Airlines, é outra história. Só quem viaja para saber. E a Agência Catalana de Turismo, Catalunha é o destino dos festivais de música mais prestigiados da Europa. Valeu, galera! É isso aí. Participe, hein? Barcelona e Real Madrid, a qualquer hora que você ganha, hein? Esse é moral, hein? Mota tá moral, certo, Domênico. Vai tá prêmio, hein? Mota tá certinho, velho. Ô, Dodô, você pode falar da Recubri Plast? Lógico, lógico. Porque, olha... O Mota nunca tá certo. Ah, Tem uma porção de pessoas, muita gente com problemas de infiltrações. Muita gente que tem problemas de goteiras nas suas residências. Tem muita, muita gente com problemas de umidade. E olha, e quando ameaça o tempo de chuva, o cara fica com medo, com pavor da chuva. Ah, meu amigo, olha só, você não tem que ter esses medos todos. Você tem que exterminar esses problemas. E para isso, tem aí o impermeabilizante Recubre Plast. Você vai proteger a sua casa com o melhor. Porque Recubre Plast é 3 em 1. Primeira de mão sela, segunda de mão pinta e a terceira de mão impermeabiliza. Aliás, é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. Recubre Plast também é o único com garantia de 5 anos. Você vai encontrar Recubre Plast nas boas lojas do ramo, hein? Consulte as lojas lá no www.sinteplast.com.br. Mandar um abraço aqui pro Anderson, que é proprietário das lojas New Color. Anderson! É, Anderson. O Anderson ouvindo a gente atentamente. Muito obrigado pela audiência, viu, Anderson? É isso aí. Impermeabilizantes, você já sabe, é Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Muito bem, esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Olha que figura especial chegando aqui no Estádio 97, hein? Tava sumidinho, não aparecia mais, né? Mas agora acabou o carnaval, ele tá de volta. Jorge Carmelo! Olha aí, boa noite a todos vocês, tudo bem? Fez piada com o Rubi, né? É Rudy. Rudy, grande Rudy, um beijo pra você, viu? Sua vida vai dar você certo, viu? É, ele é de peixes, viu? É? É, peixes é igual aquariano, né? Você fez um caminhão. É, só que de peixes. Com certeza. Peixes é igual de aquariano. É, igual aquariano, mas é de peixes, né? Ah, sim. É a mesma coisa. Não. É. E eu inclusive, viu, Sombra, eu não acredito em signo, viu? Não, signo não. Acredita. Não. Da água, né? Não acredito nada, apesar da gente estar aqui na rádio. E não acreditar é uma característica de nós piscianos. A gente não acredita mesmo, a gente duvida de tudo. É impressionante. Mas vamos lá. Ó, eu tava assumindo que é o seguinte, eu passei 2 semanas aí, tentando conseguir um kit super especial aqui para Energia e Alegria da Cidade, e graças a Deus a gente conseguiu. Parabéns a toda a equipe de promoção, parabéns ao Edmilson, que é toda a equipe de promoção. Mas você falou parabéns. Equipe. Hã? A equipe de um só? Sim, o Edmilson, para você ver, né? Não tem aquele homem de uma fortaleza só, não tem? A Edneia foi mandada embora. Como assim? Você tá brincando? É a crise. É, na verdade, a crise de casal, eles terminaram. Ah, tá, entendi. Aí eu tive que escolher, por causa da crise na rádio, eu mandei. Era embora, mas ele tá fazendo a voz dela igualzinho. Muito legal. Então é o seguinte, olha só, até me deixa com lágrima nos olhos. A gente conseguiu um kit muito legal. E mas durante... Olha, oi? Você tá prestigiando tanto esse kit. Não. E deu tanto trabalho, que eu tenho certeza que deve ser sensacional. Sombra, igual você, com a promoção de Barcelona, você sabe, quando você fechou ali, você ficou feliz. Você falou, essa é a promoção que eu queria pra minha rádio. É. Exatamente isso eu consegui. O quê? Com o kit de perfumes da cantora Joelma. Olha, muito obrigado ao Boticário. Muito obrigado, de verdade, ao Boticário, que conseguiu pra gente um kit muito legal. A gente agradece de coração, porque não é fácil. Esse ano com a crise, né? Então, durante o final de semana inteiro, o kit Zoelma, a lua me traiu do Boticário, você pode ganhar aqui na rádio. E olha que legal. Sensacional. Vem em três fragrâncias. Olha, falei bonitinho, hein? Fragrância. Fragrância, vem. A primeira é o seguinte, tem o perfume Jojo, né? É. Que ele é unissex e vem com cheiro de lua. Esse é o primeiro. Cheiro de lua? O que, que seria cheiro de lua? Cheiro de lua? É muito gostoso. É cheiro de lua, ué. Não pergunto. Cheiro de lua é cheiro de lua. Você imagina o cheiro da lua? Olha que estiloso, exatamente. Para os homens, tem a fragrância francesa Joari. Como que é? Joari. Joari? É. Por que Joari? É o cheiro igualzinho do nosso estagiário aqui, o Joari, que começou semana passada. E ele, inclusive, mora no Jardim França. Então, um perfume francês para os homens, você que é homem. Joari. Joari. Porque tem muita rádio aí que só faz promoção pra mulher. Não, aqui não, é mulher e homem, tem os dois lados. Legal. Então tem o unissex, que é com cheiro de lua, tem o Joari. E para as mulheres, você mulher que tá ouvindo agora, tem o perfume Le Candidé. Olha que delícia. Le Candidé? Exato, é uma inovação do Boticário. Eles vieram com essa inovação, vieram inclusive acreditar aqui inovação na rádio. Inovação de quem, ô Carmelo? Do Boticário. É o nosso patrocinador. E é o seguinte, é um perfume com desinfetante. É o Le Candidé, é muito bom. Você, além de ficar cheirosa, vai limpar sua roupa ao mesmo tempo. Olha que legal, hein? Vai deixar branquinha. Exato. Esse perfume é uma revolução do Boticário. Porque imagina você... Você, da Benjamin. Onde é o produto? Do Boticário. Ah, entendi. Imagina você, Benjamin, você que pega um ônibus direto, né? Aí você sempre tem aquela... é o amigo do ônibus. Amigo do ônibus. Amigo companheiro do ônibus. Inclusive, que você reclamou da brigadeira, é mais fácil andar de ônibus hoje em dia. Então você vai começar a andar bastante. Sempre tem aquele cara, viu, Sombra, que parece que grudou um cadáver no subaco, não tem? Tem. Aquele cara bem fedido, né? Então é só você levar o Le Candidé na bolsa e espirrar dentro do busão. Vai ficar uma maravilha. Só lembrando que o Le Candidé não é indicado para ser usado mais de uma vez no mês, tá? Ele pode corroer a pele. Então fica aí a dica para você, de repente você usa mais uma vez. É, como é que você participa disso? É o seguinte, o kit Joelma Lua me traiu do Boticário para participar da promoção é muito fácil. É só você mandar uma cartinha pra gente contando quantas vezes você traiu seu marido ou sua mulher. Aí você fala... Criativo. É, e você tem que colocar o telefone das pessoas com quem você traiu, porque a gente vai ligar e confirmar. As pessoas, 10 pessoas que mais traíram seu parceiro vão ganhar na horinha o kit Boticário... A lua me traiu! Olha aí, mas que foi... Só nesse final de semana, viu, Sombra? Só nesse, fica ligadinho aqui na energia. Quando você falou, quem mais traiu ganha... Exatamente. Teve um monte de funcionário aqui que falou assim, posso participar? Então, com certeza, mas ó, tem que dar o telefone da pessoa, porque a gente vai ligar no ar. É. Vai falar, Giodete, tal pessoa... Giodete, chama a mulher? É, não, por exemplo, é que são os ouvintes da rádio, Giodete, é Creusalina, Vanilda... Eu ligo, por exemplo, Vanilda, você pegou o Joarcinho mesmo, ele estando casado? Peguei! Então, aí, na hora que ela falar, a gente já conta um golzinho, conta um pontinho. Como que é o nome da como que fala a Creusalina? Peguei! Então, assim, se ela falar na hora, você já ganha um pontinho. Então, você que traiu, agora tem chance. É promoção pra todo mundo aqui na Energia. Ah, e queria agradecer muito aí o Mário do Boticário. Muito obrigado, viu, Mário? Ele faz o perfume na casa dele mesmo. Ah, é? Ele tem um exatamente. Não, microempresário. É, ele tem um loft muito bacana ali no Glicério. Então, ele mesmo... O loft no Glicério, velho. Imagina o naipe, velho. É legal, viu, mano? Porque o banheiro dele é junto com o quarto. Então, ele faz tudo ali, a mistura na pia, ele tampa a pia. É muito gostoso, viu? O perfume vocês vão adorar, tá bom? Muito obrigado aí pela participação. Boa! Um grande beijo pra vocês. Valeu. Boa, Carmelo. Valeu. Você fala do banheiro junto com a pia? Não era o Patrício que o filho dele morava no apartamento que o banheiro era junto com a pia? Sim. Ah, e aí transbordou o vaso. Eu fiquei lá na rua de Charron. Foi perto onde era. Eu fiquei hospedado lá no apartamento do Stefan, do Olivier. Foi perto de onde foi o atentado. Um dos atentados. Que beleza, hein? Estação Charron do metrô. Charron deve ser aquela, ó. O distrito 97, né? De Paris, né? Distrito? É, porque é. Vai indo. Eu já vai não indo. Lembro. Vai indo. Até sair. Ai, Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de HDI Seguros. É debate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Agora é hora do pedágio sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, não é não, Motinha? Oi, chefinho. Sim, chefinho. E aí, Motinha, beleza, cara? Beleza, hoje está de 97 Sem Parar aqui na Zona Norte. De novo. Legal, Mota. Tudo bem? Sim, ótimo. Estamos esperando as suas manifestações como apresentador, que tu também é. Sim, com certeza. Então estamos aqui com o pessoal aqui da Zona Norte. Gente, e vamos dar um alô pra galera lá do estúdio, pessoal. E aí? Chupa, mano, seu barba de bode! Domênico, seu manezão! Ai, ô trouxa! Fica aí na rua, ô trouxa! Não, você viu, o pessoal tá animado, hein? É um trouxa isso aí que falou. É verdade, Mota, vamos colocar a galera... É isso aí, chefinho! Assume a condução aí, Mota! Assume isso aí, Mota! Assumo, vamos lá então começar. O primeiro que chegou, a gente encostou, ele encostou. Sobe o hino aí, Domênico. É Wagner da Vila Maria, salve o Lagoa. Mano, chupa, seu barba de bode. Você também, viu, Benjamin? Narigudo. Um abraço. Falou, velhinho. Deixa eu te falar, Benjamin. Eu quero disputar com você quem conhece mais bairro aqui na Zona Norte, viu, seu Google? Ah, chamou você de Google. Rebaixou você. Eu? Mandei pro inferno, Benjamin. Você mesmo! Fala com o cara, porra! O nível do cara é muito baixo, eu, mano, não vamos falar. É, Benjamin, você tem que saber se comunicar com o... Ô, o nível do cara é muito baixo, eu sou Vila Maria, rapaz! Então. Presta atenção! Próximo! Fala pra ele aí, mano, fala aí! Fala que a gente bebeu da fonte aí! Quem bebeu da fonte sabe como funciona! Uau! Fala aí! Ah, tá querendo me tirar, tá? Fala aí, fala pra ele aí, mano! Agora tá querendo pedir arrego? Um abraço! Aí, mané! O mano e o cara na mesma... Nisa, um abraço, beijo, meu amor, beijo. Falou, tio. Ai. Próximo! Ai. Alô? Oi, é Álvaro Moleiro, do Lausanne Paulista, o Ben já não vai acertar nunca. Lausanne Paulista é Zona Norte, pô. Aê, beija. É nóis, mano, é Corinthians aqui, mano. Vai Corinthians, mano. E amanhã, vão ganhar de quanto? Vai Corinthians. Amanhã é... 2-0 e descansar para Libertadores quarta-feira. Boa, quer mandar um abraço para alguém, amigão? Eu quero mandar um abraço pro meu genro que tá ouvindo, o Renato, taxista, tá ouvindo agora, a minha filha Aline e todo mundo, e a todos aí na rádio que é campeão o programa. Muito obrigado pela audiência. Um abraço a todos aí. Valeu. Obrigado, mano. Valeu. Próximo, vem Urso. E aí, pessoal, como é que tá? Aqui é o Harrison aí, do Vila Ed aí. Fala aí, Harrison. E que time você torce, Harrison? Eu sou corintiano. Vai Corinthians, mano. Ó, apesar do Dodô ser palmeirense, mas é o cara mais coerente aí dessa mesa aí. Muito obrigado, mas ó, os ouvintes, eles sabem, eles conhecem, pô. É nóis, irmão. Um dia o futuro vai te cobrar isso. É nóis, não vai, não vai. Ah, conta eles feira. Sabem que eu sou, eles sabem. É. Viu, RG? É. Tá bom, abraço aí pra todos aí. Valeu. Falou, obrigado, tchau. Obrigado, RG. É. Vamos lá, mais um. O povo tá falando. Sobe, rapaziada do estádio. Salve. E aí, rapaziada, e aí, mano, beleza? Aqui é Vila Maria, meu truta. Vila tudo Maria. Nosso, mano. Vila Maria é nós, mano. Vila Maria é nós, quem mano. Quem tá falando aí? Manda um abraço pros seus parceiros aí. Aí, meu nome é Alessandro, aqui é Tricolor, Sombra. Opa, Tricolor, rapaz. Tricolor. Nosso time, cara. Vai ficar nesse lenga-lenga até quando? Só se tirar o Centurião pra ver se dá alguma coisa. E essa política aí que tá embaçando com o time, mano. Tá feio, né, cara? Tá feio. Deixa eu mandar um salve pra rapaziada aí rapidinho. Salva eles então. Aí, salve pro Flamengo Vila Maria. Salve pro Changues Futsal. Salve pro grupo Família Unida do WhatsApp. Do Greves. Bar do Ratinho. É. Meu Deus. Tamo tudo junto, rapaziada. É nóis. Boa, valeu, isso aí, velho. Obrigado. Tudo estamos together, velho. Próximo, vivo. Benjamin odiou isso, velho. Calma lá, estamos ao vivo, direto do pedágio Sem Parar, né? No oferecimento de Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Vamos lá, Avenida Joaquim Ramalho. Tamo na Zona Norte. Alô! E aí, Sombra, beleza? Quem fala é o Jefferson. Eu sou de Guarulhos e eu quero ir na torcida Estádio 97. Mas a torcida Estádio 97... E aí, mano? É pra quem liga aqui no 3284-7097, amigo. Entendeu? Entendeu? Não, mas beleza, então. Não tem problema, não. Tamo junto. Fechou? E aí, mano? Fala um pouco do Corinthians aí. Ô, irmão, amanhã o Coringão vai pegar o Oeste, 9 da noite, jogo balada. Mas o Corinthians, ele tem uma expectativa muito boa de poder vencer e vencer bem. Eu acredito que o Tite possa jogar com a escalação que vai utilizar na quarta-feira contra o Santa Fé. Tem que usar pra treinar o time, né, velho? Vamos passar a madeira neles, né? Vamos, daquele jeito, mano. E o André marca quantos amanhã? Beleza, mano. Valeu, meu cara. Ah, o André é dois, né? Boa, mano. Valeu. Obrigado aí pela audiência, parceiro. Falou, valeu. Valeu. Pedágio sem próximo. Parar. Alô? Oi. Oi. Oi, Sombra, tudo bom? Tudo, quem tá falando? Meu nome é Lidiane. Lidiane. E aí, Lidiane, tudo bem com você? Tudo bom. Vai, São Paulo! Ei, Lidiane! Lidiane, eu tô muito puto com o nosso... Eu quero falar com o Rudy. Quer falar com o Rudy? Ela, oi, meu amor, tudo bom? Eita, mãe. Rude, você é a cereja que faltava nesse bolo! Eita! Olha, chupa, Domênico, aqui é cereja, velho, chupa! Quem não acreditou, aqui é cereja, velho! Fica tranquilo! Obrigado, aqui cereja, é cerejão mesmo! Eu te adoro, Rude! Obrigado, meu amor, eu também, mesmo sem te conhecer! Já tem o Rude, que é cereja! Rude, imita Aguinaldinho! Ah, obrigado, eu sou cereja e o Domênico é o bolo, eu fico não, por cima! Não sou nada, não. Vai, Domênica! Que ai, isso? A tua mãe! Que isso? Ah, a mãe dele! Não dele. Fala assim, minha mas mãe é palmeirense! Não, ela é gente não boa! Assim. Não, a mãe dele, a mãe desse aqui, Aguinalda. Desse. Não é de você, você é gente boa, pô! Ah. Um beijo pra vocês, viu? Um beijo pra vocês! Beijão! Aprendi a gostar de vocês! Aprendeu, muito tá obrigado! Oh, viu? Legal! Valeu! Valeu! Um beijo, tchau! Aprenda sempre a gostar! Não, só não quer nem música chupa, ruim, mano! Vai lá! Negócio aí, hein, mano? Cuidado, hein, moço. É. Calma, mano. É, quem mais? Cuidado. Quem mais? Próximo. Vamos lá. Salve, galera. Salve. RG, Santos, sempre Santos. É nóis, velhinho. Tamo junto, galera. Together. É chupa, mano. Vai pro inferno. Chupa, vai tomar soro. Mano, chupa, Dodô. Vai tomar soro. Chupa, Dodô, aí, chupa, mano. Como assim? Chupa você, ô trouxa. Vai trocar a fralda aí, ô velho. Chupa. Perdeu pra nós, ô trouxa. Chupa. Vocês também perderam, aí, trouxa. Ah, perdeu quando? Não lembro. Não lembro. Ai, trouxa, vai. Já foi, próximo. Tocar na ladeira com o Dodô. Acabou. Ai, outro trouxa, vai. E aí, galera do Estádio 97, quem tá falando é o Eduardo. Eduardo. O Duda, lá do Jaçanã. Ó. Moro. Um abraço pra todo Jaçanã, toda a galera. Eu perder esse trem e sai agora às 11 horas. Só amanhã de manhã. Só amanhã de manhã. É o coral, velho, não tem jeito. Ah, Jaçanã. Vai, velho. Mano, e o Coringão, mano? Amanhã é nóis, velho. Amanhã é dia de atropelar aqueles cozidos do interior aí. É isso, mano. É isso mesmo, velho. Não, mas tem que respeitar assim. Esse time, não, Domingo. Tem que pegar mano, o Oeste amanhã entrando... e moer os caras. Mano, estamos entrando desacreditado na Libertadores e vai ser igual 2012. É, ah, deixa vai os caras. Vai ser invicto de novo. Vai. Deixa os caras, mano. Pode rir, rir, mas não eu desacreditar, um não. Aí, vai, Corinthians! Vai. Então tá só bom, amigo. Um recado pra galera do Jaçanã. Um abraço pra todo mundo. Um abraço, meus amigos, o Wellington, o Samir, Wellington. Botinha, o Giba lá da Vila Matilde, tudo corintiano. Ó. Oh. Domênico, você é um manezão. Que isso? Sombra. E o teu sombra. Pai também, ô trouxa. Pra quem já viu o Dario Pereira ai. Jogar, ver Lucão agora dá até medo. Porra, rapaz, não imagina. E eu vou deixar uma polêmica aí no ar. Só se for com o Benjamin. Quem sabe... É com o Benjamin, é com ele mesmo. Ah, é com ele mesmo, Sombra. Sabia. Sombra, fala. Deixa aí a pergunta. Qual é a tinta de cabelo que o Benjamin usa? Não, mas eu respondo. Não vai revelar nunca, velho. Olha, vai ser muito cuidado, hein? Ó, pode fazer um momento polêmico todo dia comigo que eu respondo. Você não come pastel, não? Se eu pintasse cabelo, juro que eu falaria, não tem problema nenhum. O Mota garante que você pinta. Ou é tinta, ou é aquele tônico escurecedor. Não tem nada de tônico, não. Você usa aquele grecinho, Benjamin. É sim. Se eu usasse, se eu pintasse, falaria com o maior prazer. Fala, pô, não tem problema de falar. Mas eu falaria, não tem problema nenhum. Você usa aquele nugget marrom, velho. Ó, eu acho que é a caju. Deixa eu falar. Fala aí, amigão, fala aí. É a caju, ó, é a caju, Sombra, ou um preto azulado. De vez em quando é a caju. Olha, pra você ver como você tá bem, a diferença de um preto azulado pra um acaju, velho. Não, mas de vez em quando você mete, quando você mete um acaju, sim. Usa um dourado laranja também. Benjamin, você não come pastel na feira. Ah, isso ele não come. Não. Benjamin tem nojinho, mano. Não come. Isso é verdade. Isso não come, mas é tão mané. Bom pastel de feira. É bom, pastel. Mas é gente boa, Benja. Parabéns pelo programa na Fox lá. Valeu, amigo. Parabéns. Você considera o Mano Mané de um bom sentido. O Benja, o Mané boa. Mais querido da tua vida? Não sou Mané, não. É Manézinho, mas é um Mané legal. Vamos pro próximo aí no pedágio Sem Parar. Um abraço. O Sem Parar agora funciona com único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Vamos ver quem tá lá. Alô. Boa noite, Sombra. Boa noite. Qual o seu nome? Danilo. Que time você torce, Danilo? Corinthians, vai Corinthians! Aí, ó. Faz pergunta pro Mano aí, ó. E aí, Mano? E aí, irmão, tudo bem? Manda aí. Firmeza. Oh, suave. Firmeza, tá muito louco, meu. Eu também. E o Corinthians, vai na Libertadores ou não? Boa pergunta. Não. Tá fora. Vai sim. Foi o mal que sou problema. Vai, Corinthians. Manda abraço. Você tá muito louco, mano. Abraço. Tô emocionado. Coitado, valeu, rapaz. Obrigado, mano. Valeu, então tá certo. Motinha, último? O último, chefe. Mano. Vamos lá. Fala aí, pessoal da mesa. Marcelo Rezende? E aí, Marcelo pessoal? Marcelo Regatieri. Vila Guilherme. Quase. Do Buffet Fanfarra. Que foi aí de Estranho no Ninho. Você já teve aqui. Que roubou a mulher pra fechar. Pra fechar o resort até sair a promoção do Estranho. É isso aí. Que legal, cara. Sair vazado do buffet pra passar aqui, pra mandar um abraço pra vocês aí. Boa, velho. E como sempre, o programa Nota 10. E no próximo resort, só esperar o Domênico falar aí que vai ter o Estranho no Ninho pra fechar. Boa, velho. Aguarde, em breve. Um abraço pra vocês aí que tem mais gente aí. Abraço. Falou, fera. Valeu. Abraço. É nóis. E aí, chefinho, dá pra pôr mais alguém? Olha, Motinha, nós queremos te parabenizar. Mais você teve perfeito, Moto. Ele não ouve. Fala, Dodô, imparcial. Opa, fala aí, velho, beleza? Aqui é o André do Jardim Brasil. Boa, André. Salve pro Mano Coerente. Tamo junto, irmão. Mandar um abraço pro meu irmão Sandro e o pessoal da Folha. Boa. Falou, tchau. Que folha, meu. Um abraço. É isso, chefinho. Valeu, Motinha. Folha planta. Pessoal aí, curtiu? Aprendeu a usar o Sem Parar, Motinha? O Dodô é imparcial. O Dodô pega no meu. É nóis. Chupa, RG. Chupa Sombra. Chupa Benjamin. Dodô pega no meu. Ai, trouxa. O Dodô pega no meu. E gosta bastante. Ô, Mota. Mano, eterno 8-0. Eu, Benjamin, pinto o cabelo. Palmeira ganhou. Eu, Benjamin, pinto o cabelo. Benjamin, pinto o cabelo. É, Benjamin. É isso aí, chefinho. Bom final de semana. Valeu. Boa, Motinha. Foi uma das melhores esse final, viu? Da hora, mano. Da hora. Olha, eu queria propor, fale com o pessoal do departamento comercial. Fala com o pessoal da vela, não sei, até da Nugget deve servir. A gente todo dia posta uma foto. 2000. Todo dia posta uma foto do Benjamin nas nossas mídias sociais e faz enquetezinha qual é a coloração que tá sendo usada. Legal. Se acertar, concorre um kit. Porra, do... Tá vendo? Elas podem patrocinar aí, ó. Tá vendo? É, mas ninguém vai ganhar o kit porque eu não pinto. Mas você vai pintar. Se pintar um turu, você pinta. Pode falar. Eu não tenho problema nenhum de falar. Se eu pintasse cabelo, eu falaria. Robertinho tá pintando? Do quê? O Robertinho pinta. Pintou. O cabelo dele é tudo branco? Não, pintou. Vai lá, pinta. Eu pinto. Vai lá ver. Olha lá, pretinho. Preto reluzente. Ô, Benja, pinta igual o Lucas Lima. Esse foi o pedágio. É verdade, velho. Esse pretinho. Foi o pedágio sem parar. Que todo mundo gosta de ser tratado de maneira. Que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial. Todos nós sabemos. Ser paparicado, bem cuidado. Imagina entrar VIP e ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes e shows, hein? Vamos combinar que ser VIP é um baita de um conforto. E eu tenho uma dica que vai transformar as estradas, estacionamentos e postos de combustíveis em áreas VIPs para você. Sabe o que que é? O Sem Parar. Ele agora funciona em único adesivo. É a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela, você entra sem pegar filas em shoppings, pedágios e, de quebra, abastece nos postos Shell sem precisar descer do carro. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP. Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento de Engove, mano. Eu tô errado, mano? Não, não tá, Benjamin. Estamos aqui fazendo um debate. O que eu falo, assim, eu não tô zoando. O Domênico tá falando um negócio pedindo um impossível. O Mota, ele tem déficit de atenção. É verdade. Você fala com ele, explica o negócio, não adianta. E de inteligência? Não, tu fala de atenção. Inteligência não pode ter de déficit, porque só tem déficit de algo que você tem. Não, o Motinho é inteligente, déficit, cara. Não, eu tenho um déficit de vitamina D, por exemplo, porque eu não é tenho vitamina sol. D. Toma hã? Sol. O Mota tem um superávit do quê? Tem que tomar sol, sei. Hã? Do quê? Não, não. Vocês estão pegando muito no pé do Motinho. O Motinho é começa inteligente. Começa com bu e termina com isso. Gente do céu. O Motinho é inteligente, porque ainda não descobriu. É, Motinha, mas o negócio é o seguinte, sexta-feira tá todo mundo aí já se armando, né, nos barzinhos, aí com aquela breja, o cara tá tomando aquela caipirosca, tem gente que gosta do esquinho, é isso aí, rapaziada, mas amanhã é sábado e tem balada também, então não se esqueçam, né, cara, no churrasco, na balada, na festinha ou no festão, onde tem curtição, o bom Engove tá na mão, então vocês já sabem, né, cara, no churrasco, na balada, onde vocês bem entenderem, quando vocês estiverem com os amigos, com a patroa, vai curtir, velho, tem que tomar um Engove, vai pra curtição, bom Engove pra você, se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado, esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Olha aí, temos ainda quantas vagas pra torcida Estádio 97, Bah, quantas? Temos 5 vagas para a torcida Estádio 97. Então a gente vai fazer aqui como se fosse o nosso, como que era mesmo? Piruinha. Lá, a piruinha do Estádio 97, tá bom? Nós vamos fazer aqui a nossa perua, vamos abrir a porta da perua, vamos colocar 5 torcedores do Corinthians. É só ligar, entrar no ar e falar, eu quero ir na torcida Estádio 97 e ganhar a vaga para a gente encher essa torcida Estádio 97 no camarote único, jogo que acontece amanhã contra o... Deixa eu ver contra quem que era. Corinthians é o Oeste, pô. Corinthians pega o Oeste. É, o Oeste é um time que a gente não consegue esquecer, mano. É inesquecível o Oeste. É verdade. É muito famoso. Então você pode chamar de Oeste. Exatamente. Então vamos lá. 3284-7097. Só pra dizer, eu quero ir na torcida, só corintianos. Consegui, baralho. Parabéns, parabéns. Consegui, baralho. Boa, velho. Teu nome completo? Leonardo Rangel. Leonardo Rangel, quantos anos, Leonardo? 26. E bairro que mora? São Miguel. Você é corintiano? Vou na Lanche, né, man? Vai lá na torcida? Com certeza, tô na torcida estádio. Boa, velhinho. Beleza, ó, você tem que estar tá amanhã. Sombra? Amanhã, na Brigadeiro Luiz Antônio, esquina com a Rua Tutóia, na número 77 da Tutóia. 77 da Rua Tutóia. Boa. De lá vai sair o traslado bacana pro camarote único lá no Itaquerão, tá bom? Maravilha. Boa. Posso mandar um abraço pro meu pai e pro meu irmão que tá ouvindo agora, o Caio e o Reginaldo. Boa. O Caio é Corinthians, o Reginaldo é menina. Menina? Como assim menina? É São Paulino, né? Que isso? Olha, mas desculpa. Que isso? Acabei de ser avisado que só seres... Acabei de ser avisado que só seres humanos podem entrar no traslado do camarote único. Não, o Rui tá brincando, aves véio. Não podem entrar. O então tá você brincando. Não apela pro Rui. Ô, Sombrinha, aves... Eu quero dizer uma coisa. Todo torcedor tinha que ser coerente como você. Puxou o saco. Ah, puxou o saco. Aí, você bateu e paralisou, tio? Olha o lado. Esse é o clima, esse é o clima. É um cara coerente, é um cara coerente. Valeu, cara, obrigado, viu? É o mais empaixado. Muito obrigado, eu sabia. Tá na boca do povo já. Tá maravilha, galera. Vou dar a chance pra outro aí. Valeu, valeu, cara. Falou, velho. Vamos lá, mais uma vaga agora pra torcida Estádio 97. RG, fique só com essa frase do Blatter. Ele comemorou o Infantino na FIFA e disse: tomei vinho com ele e dei umas dicas. Olha lá. Vai vendo o que tem por aí, né? O cara tá lá, velho. O cara também não deve ser flor que se cheire. Oh, cara, o Blatter, né, comemora, a CBF comemora, porra. RG, pro cara conseguir ser presidente da FIFA, mano, você acha que o maluco não tem coleta com esses malucos também que estão presos? Ai, ai, ai. Fala, alô? Fala. Alô? Quem fala? Edson. Edson. Edson. Edson do que, Edson? Edson Roberto Martins Mariano. Tá certo. E quantos anos? Tenho 32. 3.2 e mora onde? Moro em Itaquera. Ah, então você vai na torcida? Eu morei na Travessa da Jacupêssego. Pô, moro aqui na Santo Adoro, bem já. Pô, do lado. Vai na torcida? Boa, eu quero ir na torcida do Guaraná Antártica. Não, é do... Não, olha... É, torcida Estádio 97. Fica o nosso agradecimento pelo Guaraná Antártica, que esteve com a gente muito tempo. Nesse momento não está. Nesse momento é torcida Estádio 97 com camarote único, tá bom? Eu quero na torcida Estádio 97. Boa, garoto. Você tem que estar, então, olha, é, a que hora, Sombra? 5:30. 5:30 na rua Tutóia 77, tá bom, meu velho? 5:30 na rua Tutóia. Tutóia 77, tá bom? Vai sair a van lá. Isso. 77. 77. Ó, rua Tutóia 777, hein? 77. Isso. Manda, manda aí. Faz o meu jogo. HDI de bate pronto. É, mas nós não estamos com os prêmios da HDI hoje sendo distribuídos, viu, amigão? Tá bom? Tá. Não, não, hoje não. Até amanhã, valeu! Vai lá. É, tá meio atrasado, mas, né? Mas o legal não, mas os é que quem patrocina o estádio marca. Você viu? Tá vendo? Não é não? Opa, é isso aí. É. Vamos lá, mais um ouvinte aqui, pica. Torcida Estádio 97, corintiano. Não morre nunca, hein? Passou por aqui, pica. Alô? Alô? Quem fala? É o Sérgio. Ô Sérgio, tudo bom, meu? Tudo bom, Dudu, e você? Bom, Sérgio do quê? Sérgio Zanac Cardoso. Tá certo. Quantos anos, Sérgio? 3.4. E mora onde? Eu moro na Vila Isabel. Você torce pro Corinthians, não? Coringão. Vai na torcida? Eu quero ir na torcida Estádio 97. Aí, garoto. Então você tem que estar lá na 5:30, né? Na rua Tutóia 77. Esse Sérgio Zanac... Quem que é? Uma vez, não foi você que falou, quando o Leão foi pro São Paulo, anota aí, o Leão vai ser o técnico do São Paulo. Não foi você que escreveu pra mim? Foi eu mesmo. Lembro. Lembrou. É, cheio das dicas, hein? É, a gente acerta de vez em quando. Tá bom então, cara. Tá bom, boa torcida você, amanhã, viu? Um cara bacana, viu? Valeu, obrigado. Ó, tá amanhã bom? Rua Tutóia 77, às 5:30 da tarde, viu? Tá bom, posso fazer um merchan rapidinho? Pode. Bozano, jeito de garoto, rapaz, cuidado de homem. Estamos sem os prêmios da Bozano agora, viu, amigão? Acabou, né? É, HDI acabou. Também? Acabou. Tem o quê? Ah, tem aquilo que a gente ouve. É a torcida do estádio que você ganhou, velho. E você ganhou, amigão. Não, mas ó, tem prêmio do cartão Zoom. Isso que eu ia falar, recarregar meu bilhete único. Zoom ficou muito mais fácil. Ó, falou Zoom. Ó, como é que é? Qual que é a frase? Recarregar meu bilhete único com Zoom ficou muito mais fácil. Ficou mais fácil com Zoom, parabéns. Ficou mais fácil com Zoom, mas acertou. Parabéns, mano. Ganhou um voucher aqui, um crédito de R$50. Top, legal, hein, mano. Valeu, ó, legal, valeu. Show. Espera, hein. Falou, velhinho. Valeu, mandar um beijo pra minha mulher aqui, a Priscila, falar que eu amo ela. Ah, então, sexta-feira, velhinho. A coisa anda hoje. Vai ver a cabeça do bacalhau. É. Viu? Então tá bom. Abraço pra vocês. Falou, até amanhã. Velho. Um abraço. Valeu, até. Falou. Tchau, tchau. Falou. Terceiro? Estádio 97 tem oferecimento também do Extra. Fim de semana sem crise Extra. Muita oferta e descontos pra você. Já vai atender o ouvinte, mas só uma informação, né? Que a W Torre e a patrocinadora do estádio do Palmeiras, que deu o naming rights, aceitaram tirar as placas nos jogos promovidos da CONMEBOL. Ah, mas eles tinham feito o acordo de que ficariam, não era? É. Foi isso que você tinha falado ontem, a informação aqui, ó. É a informação. Para cumprir passada, a determinação, né, da CONMEBOL, que impede os estádios de exibirem marcas de empresas, a W Torre vai tirar o nome do Allianz das placas que aparecem na transmissão de TV. Das placas vergonha. Que aparecem na transmissão. Isso é uma vergonha. Absurdo. Não é uma vergonha, sabe por quê? No campo do Boca. Do Boca tem lá propaganda de uma empresa de bebida. Lá naquele campo lá no Toluca, lá no México, contra o Grêmio, tinha cerveja pra um lado. Essa, acho que eles vão tirar as que aparecem na TV. As que não aparecem, acho que fica. A do Boca aparece e a do Toluca também aparece. Qual, não sei, gente. Eu tô só dando a informação. É um absurdo. Se vai acontecer isso ou não, ele tá falando que vai, é um absurdo. Alô? Alô? Quem fala? Edmilson. Edmilson do quê? Edmilson de Jesus Santos. Oi? Edmilson? De Jesus Santos. De Jesus Santos. Edmilson. Quantos anos, Edmilson? É, 35. E o bairro que mora? Jardim Varginha. E aí vai, você é corintiano ou não? Sim, corintiano. Você gosta de Varginha ou RG? É bom. Eu gosto. É bom. Varginha, não, Varginha e, é bom. É. E o, você vai na torcida? Sim. Qual a frase? O que eu quero é na torcida do Estádio 97. Aí, garoto, boa? Então boa. Amanhã, às 5h30 da tarde, você tem que estar na rua Tutóia 77. Tá ok. É, só uma ressalva, meu nome não tem um L, tá? Tá bom. Okay. Tem um L? Edmilson. Edmilson? Correto. O cara esqueceu de pôr lá o celular. Ah, é, esqueceu, né? Tabilhão. Agora ficou melhor, hein? Ah, então tá bom. Tabilhão. Você viu? Essa aí é Edmilson. Não, esse é Edmilson. Edmilson. Então não é ele, né? Você viu? É outro Edmilson. Nome, hein? Tá bom, Edmilson. É nóis. Tutóia 77, né? Tutóia 77, 5h30, tá bom? Ok, muito obrigado. Alô, velhinho. Certo. Último. Esse não vê jogo às 6 da tarde, porque ele é Edmilson. Ah! Entendi. Ah. Ai, ai, ai, alô. Já não foram 5 ainda? Último. A última agora? Melhor desenho do Pica-Pau, isso aí. Alô? Alô, Domênico? Opa, quem é? É o Eric. Eric? Eric do quê? Eric Bruno de Souza. E quantos anos, Eric? 31. E o bairro? É Jabaquara. E é... você torce Corinthians, não? Torço Corinthians. Como é que fala? Quer ir lá no, na torcida? Eu quero ir na torcida, estádio 97. Boa, garoto. Então você já tá na torcida do Camarote Único, tá? Você tem que estar às 5h30 da tarde... na rua Tutóia 77, que vai sair a van de lá, tá bom? 5h30? 5h30, amanhã. Tá ok, obrigado, viu, Domênico? Um abraço pra nós. Vocês todos. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Valeu, cara, obrigado. Fecha a van, fecha a van. Então, fechou a van aqui do Estádio 97 pra ir pro Camarote Único do Corinthians lá. Jogo de amanhã. Tá todo mundo posicionado. Estádio 97 tem oferecimento da BV Financeira, senhor Benjamin Bach. E você aí, precisando de uma ajuda aí pra pagar tuas contas? Não tá fácil, né? É muita conta e tudo de uma só vez. Ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para viajar com a família. E a BV, ela está sempre ao seu lado. Passa lá, Lapa, Ipiranga, Tatuapé. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só você acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3637888. 3637888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios para você! Estádio 97 também tem oferecimento de HD e seguros. É, fim de semana, vai pro shopping, você tá lá esperando a cancela de estacionamento abrir, quando de repente batem no seu automóvel. Oh, que desgraça! Você desce para ver o que aconteceu e descobre. O motorista do outro carro é a Paola Oliveira, cara. Mas tudo bem, a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. E aproveite, já que você vai estar com o celular na mão, faz um selfie com a Paola para os caras acreditarem nessa história, cara. HDI Seguros, é minha Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97, fim de semana a gente fala de curtição, né, mano? E quem vai para curtição? Opa, bom engove para você, velho. É, daquele jeito, Sombra. Vamos daquele jeito. Não? Já tinha ido? Ah, ah, mas não tava bora. Marcado. Tava? Já era. Ah, então, beleza. Já tava era. Junto. Tava, mas tá bom, ó, nunca é demais falar. Mas eu bom lembrei. Engove pra você. Mas né, eu lembrei porque eu chamei o Mano. Sim. Não quero dizer que tem a ver com você. Mas tem aí uma pessoa ligada conjugalmente a um de nós aí que postou lá no Face uns copinhos falando, montando a coleção de casa. E uma hashtag, vem novidade por aí. Ah, é? Eita! Mulher da RG, mano? Como assim? Como assim, mano? É verdade? É. Vai ter gente dividindo a prateleira? Nossa! Só falta você, mano. Não, não. Minha namorada, ela vai abrir um site aí pra vender produtos de decoração, mas eu não vou casar ainda, não. Ah, eu na hora que eu vi. Copinhos pra casa. Vem novidade por aí? O que, que eu entendi? Não, não. É. Ela inclusive, tá planejando já a abertura desse site aí, aí depois eu falo. O mano vai chamar Happy Home. Nossa, que decepção. Eu pensei que era um casamento. Não, tenho nem casa. Vou comprar prateleira com copinho. O mano vai pro Guinness. Essas horas, Rod, olha lá. O mano vai pro Guinness. É o único cara que faz bodas de prata de namoro. Não, namoro. Vou comprar uma casinha aí lá pra Guaianazes, aí Carvalho. Onde? Guaianazes, aí Carvalho. Tá certo. Ué, e Itaquera? Mas pode ser também. Aqui Itaquera hoje tá muito valorizado, Regina. Hoje o metro quadrado lá tá em torno de 10 mil reais, cara. Jesus. Moca não dá, mano? Ah, tá muito caro também. Eu tenho que morar ali. Vila Maria, mano. Não, Vila Maria é Beverly Hills, né, mano? Eu já falei pra você, para com essa história. Não fica pensando no barco. Procura o empreendimento da Esther que você vai conseguir fazer um negócio legal. Com certeza. Eu falei pro Benjamin alguma coisa ali pro lado de aí, Carvalho. Vai ver você. Para. Fica procurando Benjamin. Mas Benjamin é amigo do dono, velho. Tudo é o Benjamin. O Benjamin é amigo do dono. Tudo é o Benjamin. Eu quero uma fechadura biométrica, mano. O Benjamin falou que arruma pra mim. Ai, estão brigando aqui, ai. Os caras se batendo no estúdio. Muito bem. Quem ganhou a camiseta com o apoio da FIT, camisetas.com.br, FIT, o parceiro do seu evento? Marcela. A moça, Marcela? Rasgou. A camiseta. Marcela Rodrigo Maia. E o boné, Vista Aérea, quem ganhou foi o Roberto Coelho. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Fala, Rudy. Não, só mandar um abraço pro time aí, Trembala, do parceiro Cassiano, que é a manicure lá de onde eu moro. Cassiano, é a manicure, no lugar onde eu moro tem uma manicure no condomínio. É ele. E ele tem um time Trembala, pediu pra mandar um abraço. Tô mandando. E fim de semana, você faz stand-up onde? Esse final de semana não, eu vou fazer pediu hoje. Pediu folga esse fim de semana? É, eu vou apresentar um leilão beneficente hoje. Legal, bacana. E o Rudy, ó, pé. Só manda beijo pra mim, né, quando pegar. Viu? Então eu não vou mandar. Véio. É, se não, fica fazendo docinho. É isso aí, mano. Aí fica famosa e você não pega. É isso mesmo. É isso aí. Estádio 97 volta. Aprende aí com o Domênico, viu? É, né? Quer beijinho no ar, é só. Domênico é pegador, né? Ah, Domênico. E quer eu aí? Ainda mais esses caras começaram a fazer rádio nos anos 80. Ih, sistema experiência, meu amigo. O Domênico tem um cartão dele de DJ com blazer, que ele dá só pra fazer. Mas falando nisso, olha, tem balada legal hoje, overnight. Pode ir lá, que eu vou estar lá. Noite do Tapete Vermelho vai ser legal, hein, hoje, hein? Hoje. Eu vou tentar chegar lá depois do evento. Ah, Domênico, leva isso aqui pra lá, por favor. Ah, você conseguiu? Sim. Ah, então tá bom. Tá bom? Nós. Estádio 97, fecha por aqui, volta a segunda no oferecimento da Esser. Construindo com valor. BV Financeira, precisando de ajuda pra pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Extra! Fim de semana sem crise extra. Muita oferta e desconto pra você. E Engove, vai pra curtição? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Bom fim de semana pra todo mundo. Até segunda. Tchau. Toda segunda no Clantrone, 10 da noite. Okay, enough chat for me, let's get back. Smart Life com o Two Room Radio. Energia. Uma das festas de maior sucesso no Cruzeiro da Véia. Desembarque em São Paulo. Vem aí a White Party Energia na Véia. Dia 12 de março no Palácio das Convenções do Anhembi. Vista-se de branco e venha curtir a festa de flashbacks mais famosa do Brasil. White Party Energia na Véia. DJs convidados. Akin. Cadico da Toco. Beto Nini da Broadway, Robson Braga do Rapsody e mais, o show de uma das melhores bandas do pop rock nacional. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Biquíni Cavadão. É impossível esquecer você. Biquíni Cavadão. Eu

Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. A energia que te move. Energia. Night Sessions. Every day. Sessions. Love to burn.